Então, começando agora a sessão Reino do Terror, sessão 3, sem título ainda. Título vem no final, descobre o título. Então, na sessão 2 foi. Sessão 2 foi Canções das Trevas, né? Trevas Songs. Então, vocês chegaram, o pessoal decidiu vender cerveja em Ravengro, né? O Hans Oktober, a Val estava pedindo cerveja para ir na Vengro. Vocês descobriram que o professor Lorimor era um hoarder, um viciado em juntar tralha. Né? Vistas da sessão. E forçaram a barra com a Kendra lá, coitado, e dormiram na casa do cara, em cima do lixo. Ela ofereceu, vocês aceitaram. Ela ofereceu por educação. Querendo, por educação. Eu fiquei lá para proteger ela. Ela encontra 5 viajantes por aí. Todo mal se conhece, tá morto de fome. Exatamente, amigo do pai dela, mas mesmo assim não é grandes coisas. Pra ser educado. Exatamente. E... mas a gente tava na herança dele. Ela tinha que ser educada com ele. Mais polido que era. Uma regra não explícita. A Val tem pesadelos de noite que ela sonha que ela tá num quarto de prisão e que uma figura com um martelo fantasmagórico se aproxima pra matá-la e uma musiquinha. A letra da música das crianças é a seguinte. Olá, de novo, mais uma vez. Pegue uma faca. Então vou cantar como as crianças. Tá. Pegue uma faca e corte sua garganta. Pegue uma faca, corte sua garganta. Olhe o sangue que sai da flauta. Alimenta os monstros, fugir não adianta. Escreve seu nome em suas entranhas. Mata sua mulher com um martelo. Coleciona crânios com um esmero. Padre enganador mente ao falar. Escute com cuidado, ele vai te matar. Aí quando chegou nessa parte, chegou, apareceu o monstro lá com o martelo fantasmagórico. O Taeron, com a ajuda da Tulissa, vararam a noite e estudaram os dois tomos que vocês vão levar para Lepidestat, o Manual da Ordem Palatina, que é o Magias da Ordem, Ciclos de Proteção contra o Mal, Descrições de Livro. O livro está em código e o Taeron poderia aprender a fazer ciclos de proteção se estudar o livro. Então, vai estudando o livro todo dia, no final desse arco de campanha, você sabe fazer um ciclo de proteção. Servindo Sua Fome. Esse é o livro maligno com códigos, símbolos e que causa insanidade, né? Tinha um bilhete do professor Lorimor pedindo para pedir que o mestre Awa, o druida mestre da Dora, levasse o tomo negro para a grande árvore em Shudderwood para destruí-lo. O livro não pode cair nas mãos da seita do caminho sussurrante. E a Tulissa reconhece como sendo a prisão do sonho da Val, como sendo a prisão de Harrowstone, que é onde hoje estão algumas ruínas, umas ruínas gigantescas que ficam na entrada da cidade. Quando vocês chegarem na cidade, vocês viram essas ruínas do lado. Depois vocês tiveram uma notícia horrenda. Depois do café da manhã, vocês descobriram que o filho de Zoka Ekaride, Pevin Ekaride, foi morto, sendo estraçalhado e julgado em cima do memorial, né? O memorial do diretor Hockram, o antigo diretor da prisão de Harrowstone. Memorial de Hockram, e foi o corpo do Peck foi destroçado, julgado no memorial, e duas letras foram escritas, as letras V e E. Foram escritas na base do memorial. Tá, beleza? Na base do memorial, em cima dos 25 nomes escritos, as letras V e E estavam escritas de sangue. Relembrando os 25 nomes, são 25 nomes, incluindo o nome do diretor Hockram, e o último dos nomes é o nome de Vessoriana. Vessoriana Hockram. Ok? Só para lembrar. Muito bem. A população da cidade estava todo lá, estava todos desesperados, mas ninguém fala nada sobre o memorial. O padre Greenborough começa em dói do cabeção e começa a falar que isso tudo é um pagamento pelos pecados do passado e que a cidade vai sofrer a vingança por algo que fez de horrível no passado, e conclamou todos da cidade para a noite ir na igreja e dar uma rezada boa. Dá uma rezada. Ok? O xerife Benjamin Kaeller interrogou os heróis e quase levou todo mundo preso por causa da Dora, trolando ele. Que mentira! O prefeito da cidade, conselheiro Hartmouth, não quis dar muita. Não falar coisas para vocês, e ele acabou contratando um grupo de músicos para poder tentar levantar a moral da população da cidade. Né? Quando vocês voltam para a praça da cidade, no Alto Warden Inn, a hospedaria da Sariana vai, ela está consolando a Linda, a noiva de Pavrin. E a Dora, novamente, dá para a mulher o lenço que faz a lembrar do seu antigo noivo que morreu de uma maneira horrenda. A menina tenta se suicidar. Logo em seguida, o Taeron a salva e ela olha para o Taeron com ares de que se apaixonou completamente. Apaixonou completamente com o necromante. Beleza. Corpos. Aí, indo para o cemitério, antes da ponte, vocês encontram com as meninas, duas menininhas, né? Uma menina chama-se Daisy e a outra chama-se Rosie, que é a filha da Joffre, a filha adotiva da Joffre, e a Daisy, a filha da Sariana. E depois de muita confusão, a música que elas estavam cantando é a mesma música do sonho da Val. Né? Então a música está aqui, essa música. Vocês têm que prestar atenção na música, porque essa música apareceu duas vezes, ou seja, é ponto vital na aventura, no videogame aparece de amarelo. Toda hora o mestre canta a música. Tem uma luz brilhando. O mestre cantou 10 vezes, né? Vai continuar cantando. Vem a luz brilhando, assim, que é a única coisa que a Erika lê quando joga videogame. Yes. O que tiver brilhando, o resto tá nem aí. Rapaz, nós conseguimos torchlight no primeiro unique item. Ele chama The Last Word. É o Machado. Chama The Last Word. Não tem discussão dele. Any Last Words? Vai guardando. Vai guardando esses negócios. Adoro. É o unique item. Torchlight é doido demais. Então, os conjuntos. The Last Word. Vai guardando os conjuntos. Ah, já vendi todos que eu tive até agora. Achei que não foi. Não, no começo eu vendi tudo. Não, tá aqui. Eu deixei com vocês. Level 15. Eu achei que tem 100 conjuntos. É, não. Eu achei uns lá que era muito ruim, eu vendi tudo. Aí vocês vão pra falsa cripta, de acordo com o diário do Lorimora, onde tinha lá um kit anti-fantasma. Na cripta vocês são enfrentados. Bem meia boca, vocês enfrentam kit primeiro nível. Centopeias gigantes. Olha só, vocês enfrentam centopeias vale gigantes. A validade dessa coca é dia 21/12/2012, enfim. É um sinal. A coca sabe tudo. A coca sabe que o mundo vai acabar. Vocês estão tomando essa coca. Então vocês vão ser os únicos sobreviventes. É por isso que acaba a validade dela, porque o mundo vai até acabar. Yes. Muito bem. E aí, vocês enfrentaram as centopeias gigantes e vocês conseguiram uma tábua dos espíritos, que aparece de amarelo como yes, tábua dos espíritos. E vocês encontram dados contra assombrações. Já até esqueceram que eu dei dados. Não, mas a Erika anotou porque ela usa besta. Ela que vai usar a besta. E a granada caça fantasma. Quantos dados que são? Oh, Shaisan. Ah, alguém mais Shaisan. Ah, eu olhei pro Léo, ele tava anotando tudo. Aí ele aí ele esquece. Era o Léo que ia ser responsável por anotar tudo. Não ia usar por nada. Ele aí esquece a ficha. Só poesia com o personagem dele. Oh my god. Eu anotei pouca coisa porque o meu cara é meio semi-analfabeto. Quem tem que anotar aqui é o senhor. Só você tem que anotar. É a obrigação dele, sempre foi. Ele quer anotar. Inteligência é um, velho. Meu cara não anota porra nenhuma. A inteligência é um também, não. Não é uma questão de motivo, não. A inteligência é um do personagem. E não do jogador. Então, é por isso que o Anderson não tudo pra gente. Você acha que o quadro nosso deixa de ser calculadora só porque o personagem dele tem inteligência 1? A gente faz assim e responde aí. Então, é muito acúmulo de função, já sou a calculadora do grupo. Cara, multitask, velho. Então vamos lá. Eu não evoluí pra palm top ainda. Sim. Palma e toque. Vamos lá. Ataque dos Stirges. Isso. Os heróis retornam para a hospedaria de Sariana. E aí, o October vai ver o show da bandinha lá. A bandinha de Perúvisca. A bandinha de Perúvisca lá. Eu vou lá com minha cerveja, meu frango. Não é. Turururururururururu. Aí apareceram os três Stirges, parece que eles foram atraídos pela música. O October desce o cacete nos Steves e quase morre. Quando chega o resto da turma e salva o October, né? Com o Hans lutando belíssimamente com a toalha amarrada no corpo. Sem e uma touca élfica na cabeça. E aí, depois de um combate feroz, os heróis conseguem vencer os Stygies. Enquanto os monstros agonizavam, uma assombração feita de sombras e carregando uma flauta de um roxo brilhante fantasmagórico surgiu no meio, no centro da praça. A assombração começou a tocar sua flauta e deixou vários heróis e parte da população enlouquecida e vomitando. Os heróis, usando seus poderes e uma das granadas anti-assombrações, conseguiram espantar a entidade, que desapareceu gargalhando. Parece que a granada só tirou parte da energia plasmática, ectoplásmica dela, mas não conseguiu destruir a criatura. A criatura olhou para vocês e riu. Então é isso aí. Aí, vocês estão lá, o Hans está no chão com mais centenas de cortes no corpo dele, esvaindo-se de sangue, enquanto a Confessor está tentando curá-lo. Vocês tomaram um sacode dos Styrges. Eu não te curei, Curou, Você me curou, Não, desmaiei e... porque acabou a energia, ué. Vamos ver. Eu colapsei. Lê musiquite. Botar musiquete aqui. Adora descer saltando. Hoje nós vamos jogar escutando dubstep. Adora descer saltando, tá trazendo o manto do mago. Que ela terminou de costurar. Aqui, terminei. Tá verde. Yes, finally. Como a vida verde. A natureza. As árvores. Estilo. Passarinhos. Estilo. E aí? Então vocês estão. Eu poder com meus poderes, porque eu tenho poder de luz. Não, mas você vai ficar até gastando PL o tempo todo. Não, eu gasto uma vez. Você altera a cor, né? Com poder de luz eu posso alterar a cor, né? Não? Tá sempre. É ilusão, na verdade. É uma ilusão. Então eu vou gastar um PE por round até eu morrer pra esse negócio pra ficar. Até tá bom, eu você compra outro, compra outro, depois compra outro. Depois compra outro. Oh, mas é um verde escuro, não é um verde chamativo. E é detalhe. Nossa, mas ela tingiu. Discreto. Você tingiu, mano. Ela fez os dois. Bordado, preto, com bordados verdes, mas um discreto, um verde discreto. Não, verde na stone, assim, ó. É o verde musgo. Aqui, ó. Né, uma coisa assim, mas. Escuro, é. É um verde podre, tá vendo? Não é nada. Tá bom. Não, fica bom. Aliás, vai ser Tyron the Green. Obrigado. E agora você tem mais dois em testes sociais. Mas você sabe que meu nome é Tyron Manto Negro. Relacionando com elfos. É, isso vai é doido. Mais dois em testes sociais. Teste sucesso com elfos. Hoje, trilha sonora. Vou guardar como item bom pra eu. Pode salvar você. Você pode estar andando na floresta em vez de você ser atacado por um elfo, porque eles vão achar que você é um necromante assassino. Que eu dei a natureza, vamos ver que tem alguma coisa. Ótimo, né? Então eu vou ficar com as inscrições élficas. Então, que muito bem argumentado. Eu vou ficar com falta de opção porque eu tô em Ravengro. Mas a aventura vai em Shadowwood, então, né? Shadowwood tem os elfos canibais. Às vezes vai ajudar. Elfos canibais. Quando a gente chegar em Lepidestar, se a gente chegar. Lepidestar. Ou se esperar. Lepidestar na França. É. Província francesa. Oh! Chegando lá, vou querer um croissant. Lepidestar. Oh! October! Oh, você está bem, October? Não, tá desmaiado. Doendo aqui? Tá doendo aqui? Tá desmaiado. Oh, por que você não responde, October? Eu aí acho ele bate que... na cara assim. Tá merda. Abre o olho, October. Ele abre o olho assim e sopra. Eu vou só olhar, eu vou deixar. Oh, meu primo, e agora? O que vou fazer? Pelo menos agora eu não vou ter que ser forçado a vender aquela cerveja horrível dele. Não, não morra! Você vai ficar doente se ficar assim, sem roupa. Ah, oh! Eu nem percebi! Oh! Alguém cuida dele, preciso trocar de roupa. Alguém fica aqui com ele. Colocaram uma roupa. Oh! Oh! Considera que vale como roupa. Esse garoto tá aprendendo bem. Aí ele vai correndo lá pra cima pra trocar de roupa. Enquanto isso, a Octavia continua lá desmaiada no chão. Aí a outra foi fazer negócio e aí ela vai lá curar ele. A Vanessa tá lá curando. Tá lá curando ele. E chega a Val, chega todos vocês, estão lá no centro da praça. As pessoas estão gritando, morrendo de medo, fugindo para todos os lados, assim. E chega o prefeito da cidade correndo. Oh! O que aconteceu aqui? Quem são aqueles monstros? Nossa, eu queria agradecer a vocês pela tão rápida reação. Esses monstros são comuns aqui? Pelo visto não, né? Você está estranhando? Não são comuns. Que coisas estranhas. Nos últimos tempos, várias coisas estranhas estão acontecendo aqui na cidade. Isso é terrível. Mas, pelo visto, parece que vocês já estão cuidando do seu amigo que caiu. Se vocês precisarem de qualquer ajuda, eu e o padre Greenborough estamos à sua disposição. Vocês não reconheceu nada nesse acontecimento? Os monstros nunca estiveram aqui? Nunca aconteceu nada aqui, não. Nada. E presta a música, né? Tá. Tem um negócio do flautinha, você entende? Agora tá tinha aprendido a cantar, dançar. Foi o senhor que chamou aqueles músicos aqui pra tocar na praça, né? Sim, eu contratei esses músicos de uma cidade aqui próxima. Quem falou que não aconteceu nada? Eu contratei esses músicos de uma cidade aqui próxima de Ravindo, lá em Gallowspire, e eles viriam aqui apenas para nós celebrarmos os 300 anos de Ravindo, que será daqui a uns 3 dias. Mas eu achei por bem chamá-los aqui para a praça, para eles tocarem, para tentar levantar a moral da cidade e preparar. Hoje à noite nós faremos uma missa em nome da alma de Peven Ekarid e também discutiremos os problemas da cidade. Vocês estão convidados para irem até a Catedral de Ravengro E participar da nossa missa e da nossa uma reunião que nós vamos fazer lá para decidirmos o que iremos fazer. Eu soube pelo tabelião. Aquele Heflin. Deixa eu só pegar aqui na. Qual que era o nome dele? Mesmo. É o testar o sobre o Vashan, o tabelião e o testamenteiro da cidade. Que vocês estão ajudando a jovem Kendra Lorimor a reunir seus negócios e que vocês em breve estarão indo para a Lake Distat. Sim. Vocês poderiam me falar quando vocês vão? Não. Amanhã? Não. Hoje à noite? Não. Depois? Não. Não, irá demorar um pouco mais. Aí você vê que... Conforme as instruções do testamento do professor Lorimor. Aí quem tem sabedoria acima de 3 percebe que ele... ficou meio desapontado com o fato que vocês vão ficar mais tempo na cidade. Tá? Eu tô achando que a gente tá trazendo problemas? Aí você quer perguntar pra ele ou você tá pensando? Pensando em voz alta. Aí ele vira... Bem, então eu tenho mais coisas pra fazer. Nós temos que preparar o enterro do jovem. E eu só gostaria de agradecer novamente a ajuda de vocês aqui na cidade. Qualquer coisa que vocês precisarem, é só ir lá na prefeitura e falar comigo ou com algum dos outros conselheiros da cidade. Como chama o padre? pai de Greenboro. Ah, obrigado. E o pai do cara que morreu? É Zocar Ecarete. Ele é o dono da taverna. Inclusive a taverna Laughing Demon, ele colocou uma bandeira preta na frente assim. E então a bandeira preta na frente da taverna. Tá. Aí o prefeito Hartborough se afasta. Quando não, ele se afasta, dele fala, então tudo bem, prefeito. Então nos vemos hoje à noite, né? Nos vemos hoje à noite. Sim, na missa. Sim, sim. Vocês... poderemos conversar com mais privacidade, então. Sim. Ok. Sim. Obrigado. Agora que eu soube que todos vocês aceitaram o convite, então eu aguardo vocês hoje à noite na catedral. Okay. Obrigado. Okay. Missa que vai ter hoje à noite com o padre. O padre. Que faz esquisito. Padre Delandô, vem te falar. Cuide com cuidado, ele vai te matar. No memorial. É. Aí o Ratmoto vira de costas assim. Isso. Quem cantou isso? Cara, já saiu andando, cara. Isso aí quê? Você vê que ele olha. Não, nada. Nada, desculpa-me. Aí ele sai assim, tira o lenço e seca a cabeça assim, todo meio vermelho, assim, seca a cabeça e vai andando pra frente. A gente tá perto do memorial? Não, vocês estão na praça da cidade. Vocês estão aqui, ó. Vocês estão aqui, ó. O memorial é aqui. Vocês estão aqui, na praça da cidade. Alright? Ok. Enquanto ele se sai, a Tulisa, que estava com as suas mãos brilhando de branco e curando, fechando alguns dos ferimentos de October, o October abre os olhos e você sente um ar, uma brisa assim, de perfume extremamente forte, perfume de jasmim, jasmins dourados do norte. E quando vocês olham para trás, vocês veem que está o Hans, acabou de tomar banho. Calou São Paulo banho. Com as trancinhas todas bem feitas, né? Uma camisa de veludo vermelho, com detalhes em branco. E já com a armadura em cima. E sua calça roxa, com algumas bolas amarelas do lado. E os seus dois sapatos verdes enroscados para cima, com uma placa de metal por cima. E o sapato, ele tem no final dele, ele volta para cima, onde tem um cordão dourado que prende no joelho. É complicado. Assim. Vai tirar o sapato. Hã? Complicado. Não, ele tem um jeitinho, um esquema para tirar do sapato. Entendi. Aí ele. Oh! Portuga! Oh, meu primo! Nossa, eu estava tão triste, achando que você iria morrer e eu nunca mais ia ter que vender aquela cerveja ótima sua. Eu não morro, eu só estava cansado. Nossa, mas você está bem machucado, estou vendo roxo no seu corpo inteiro. Só uns arranhados. Nossa, os seus olhos estão bem inchados. Não consegui nem abrir o olho direito. Ou é o seu olho assim mesmo? Seu olho é assim mesmo, né? É. Olha lá, ele não tem olho, nem olho. Não tem. Mas, October, você encontrou com a morte? Você viu a luz? Lembre-se do que o nosso pai falava: não vá para a luz. Se você vê a luz, não vá para a luz. Mas os bichos morreram, descobriram de onde vieram isso? Sim. E que monstros são esses? Boa pergunta. E aquele bicho ninguém que tem um manual de monstros aí que pode consultar? Eu tenho. Deixa eu consultar o meu manual. A gente tem um também de aberrações. Como consulta? 2D6? 2D6, mais monstrologia, mais inteligência. Monstrologia. Isso, yes. Adora tá. No. Crítico? Não, crítico. Crítico. Sabe todos. Sabe até onde o moço mora. Nós vamos criar umas plantinhas. Até a dieta. Ao redor da estalagem que a gente tá. Beleza. Quando você tá assim, você vê que lá dentro da estalagem, a Rose, uma das meninas, tava lá limpando as mesas lá da estalagem, as mesas de café da manhã da estalagem, né? Ela tem 9 anos, mas então já tá na hora de trabalhar. Então ela já tava trabalhando lá. Aí ela vê você vendo as plantinhas e chega perto de você. Nossa, que bonito, que bonito. Ai, obrigado. Oh, nossa, aí vocês começam a conversar coisa de menina. Coisa de menina de 9 anos. Coisa de menina de 9 anos. Enquanto isso, você descobre que esses monstros, eles costumam viver em locais subterrâneos. Em locais subterrâneos ou cavernas, por exemplo. Isso é estiges. Os estiges. E que são monstros selvagens. Porém, você sabe que algumas vezes, alguns magos conseguem dominar e treinar estes estiges e conseguir manipular, usar esses estiges como escravos ou como armas. Tá. Então, quando os estiges são encontrados ao ar livre, provavelmente é porque eles estão sendo controlados por alguém. Porque normalmente eles vivem no habitat deles, que é mais cavernas e locais escuros, né? Eles são monstros que vivem de beber o sangue de suas vítimas, são extremamente rápidos e possuem grande força, capacidade de ver no escuro, voar, e eles têm um ataque sônico também, que no caso lá não tiveram oportunidade de usar. Vou pro meu quarto. Com licença. Não, aí você vai falar pra eles? Vai falar? Vou falar. Não. Ótimo. Então, se precisarem de mim, estou nos meus aposentos. Vou procurar alguma coisa nos livros. Com licença. Vou subir e tentar procurar nos livros sobre o bicho flautista. Ah, tá. Beleza. E enquanto isso, vocês voltam pra hospedaria? Eu volto. Polícia? Vou ficar polindo mesmo. Volta pra hospedaria. Polinha nas cabeças. Toda hora que eu olho, ela tá brincando. O Hans volta junto com o Tobo, ele tá muito preocupado com o Tobo. Ele fala: você quebrou aonde? Quebrou alguma coisa? Tô bem, Hans. O Hans vira e fala pro Tobo: não é muito estranho essas coisas dessa cidade? Mas, Tobo, tem uma coisa mais importante que nós não estamos fazendo. O quê? Juntar dinheiro para o nosso carro de boi. Você não ia mandar a menina vender a cerveja hoje? Sim, mas você viu que ontem ela voltou muito chapada. Eu não sei se mandar só ela vender é o suficiente. Eu acho que nós também deveríamos tentar vender alguma cerveja na cidade. Então, eu tô machucado, você pode ir. Isso não é... Nós estamos numa sociedade. Você acabou de falar que eu tô machucado, tá preocupado com meu rosto quebrado aqui, não sei o que, então acho melhor. Não, mas você tava bem alegrinho quando a Tulissa tava encostando você, que eu vi. E agora vem com essa história que você não tá com força. Não lembro nada disso. Eu vi o sorriso que você estava fazendo. Você tem que decidir. Ou a Tulissa ou a Jorfa. Oi. Você não percebeu que a Jofa está afim de você? Eu noto essas coisas. Acho que ela está afim de você, hein? De mim? É. Não pode. O meu coração já é de alguém. De quem? Talandriel. Quem? A Lady Talandriel. Refresca minha memória. Lady Talandriel. Lady Talandriel, você não lembra da Lady Talandriel? Não, dona Sariana, traz a cerveja aí sua aqui. Não, agora não é hora de contar da história da Lady Talandriel. Nós temos que vender as cervejas. Não, depois a gente vende. Não! Eu não quero ficar na cidade mais um dia. Mas a gente tem que ficar mais. Vou chamar. 10 dias, rapaz. Essa cidade está me dando nos nervos. Se você não notou, você quase morreu hoje. Eu não quase morri, eu só cansei. Só cansei. Você parecia um bife fatiado no meio da praça. Os bichos estão mortos. Então... Você viu o tamanho de poça de sangue que você deixou lá? Dos bichos, ué? Do seu! Que do seu! Seu, se não fosse a Tulissa. Aqui, ó, aqui, ó. Tá não, e essas coisas? Ela deu cura, não sei, e esse negócio de cura eu já falei que vicia. O povo que toma cura uma vez, depois fica pedindo o tempo todo. Fica assim, dá cura, dá cura, dá cura. Dá pele de cura. Ela tá viciando. Vende, vende poção de cura. Tá boa, tá forte. 2D8, né? 2D8. Pois é. Eu tô bem, sabe o que a gente devia fazer? O quê? Tu não acabou de salvar essa porcaria de cidade? Sim. A gente pede a porcaria da, da carruagem pro prefeito, ué. Oh, será que ele vai dar? Vai pelo menos dar um desconto, né? Eu não sei, ele tava meio. Meio. Assim. Parece que ele tá escondendo alguma coisa. Aí eu acho. Talvez ele daria pra ver a gente se longe da cidade o mais rápido possível. Não é? Ah, muito bem. Val! Val! Oi, oi, Hans, o que foi? Vem cá! Nós vamos até a casa do prefeito. Achei que você ia me chamar pra vender cerveja. Bem, o meu primo October disse que tem uma maneira da gente conseguir. A nossa carroça sem precisar gastar dinheiro e sem precisar ralar. O que, que você quer que eu faça? Não, vai comigo até o prefeito para conversarmos com ele. Tá. Parece que ele tem algo a esconder. É, parece mesmo. Pois é. Eu não tenho. Eu não tenho muito jeito para essas coisas sombrias assim, de achacar as pessoas, forçar, de chantagear. Eu não tenho muito jeito com isso, mas você com essas caveiras eu todas. Eu tenho, sabe? Vamos lá que a gente vai achacar o prefeito. Vamos lá que a gente vai. Que a gente achar. Eu acho melhor nós chamarmos aquele urubulino, quer dizer, aquele mago medonho também. Ele é bem feio, ele pode ajudar a gente nessa tarefa. Ele é mal-humorado, não sei se vai gostar de ser interrompido nos estudos, não. Tá estudando lá. Eu vou com vocês. Oh! Sim! Ótimo, ótimo, eu acho ótimo. Que eu posso ajudar. Ótimo! Duas mulheres lindas vão ajudar a convencermos o prefeito. Eu também vou. Ah, vem pirralha! Ai! Ela parece que eu também vou. Dora, vai lá procurar o. Não, pai. Dora, o October tá te chamando lá na hospedaria. Não. Eu tô escutando. Eu também. Não. É, tá de boa mesmo. Vocês precisam limpar os ouvidos. Vai fazer, o October não tá indo aqui? Vocês. Ah, a confiança não pode fazer isso, né? Ele pode encostar nela e deixar ela aí. Vamos agora? Dora, eu você não... pode ir com a gente se você não, jurar. Eu tenho uma coisa melhor pra você fazer. Isso. Olha só. Você não acha que. Tem mais jeito. Às vezes. Você não acha que essa sala está muito escura, assim, não tem pouco verde. Eu acho que você devia ir ali na praça. Assim, né? Não! Mas agora mais. Veja. Ela fez amizade com a Rose. Às vezes a menina sabe do segredo macabro que esconde essa cidade. Quem sabe a Dora não consegue tirar da Rose esta informação? Verdade. Sobre os cinco homens maus. Você é a única pessoa que vai conseguir conversar com ela. Ha! De onde vocês tiraram que nem eu vou saber disso, gente? Ela estava cantando a música. Ela sabe sobre a musiquinha. Ela já falou pra vocês sobre a musiquinha. Não, foi a outra menina que falou pra vocês sobre a musiquinha. Mas a mãe dela sabe. Se você faz amizade com a filha, você vai ser de 12 anos. Se você faz amizade com a filha. Sabedoria 5. Não, você não, conversa. Sabedoria 5. É diferença de inteligência. Não. Não, mas, não, você conversa com a Rose. E a Rose. A Rose vai te levar até a mãe dela, a Soriana. E a Soriana deve saber. Ela trola o prefeito da cidade, velho. Porque ela opta. Porra, mas se alguém tentar começar alguma coisa, ela consegue, né? Não, não é sabedoria de velho, né? É sabedoria de autocontrole, conhecimento. Então, não sei o que ela quer. Aham, ela quer. Não quer dizer que. Adoro estar escutando o que vocês estão falando. Não, esse é óbvio. Eu não tô nem lá. Vamos! Não, você não vai, Dora, você vai ficar aqui. Falou grosso mesmo. Não, rola intimidation, tá? Eu falo intimidation. Carisma mais intimidação. Ou você escolhe, ou você fica aqui com o Taeron, ou você vai lá pra casa da sua amiga e eu vou deixar você lá. Você vai comer biscoito, tomar leite lá. É. Sobe no carro logo. Vai comer biscoito, sobe. Então tá bom, não vou. Vai ficar aqui com o Taeron? Tá, tá, ela tá lá em cima, chegando, tá? Tá lá tentando descobrir se o irmão da flauta lá. Alguém vai. Deixa ela aí, ela vai se comportar. Você pode ir, se você promover, você vai se comportar. Não quer mais. Ah, então fica aí, pronto. Bem, então enquanto vocês estão indo pra casa do prefeito. Alguém vai avisar o Taeron. O Otobre tá. Hã? Eu ia fazer você. Eu ia fazer a cena do você com a Rosa e com a Soriana. A Soriana ia dar um lanche pra vocês. Assim. Você vai atrás do Otobre. Ela vai estar escondida. Ela tá escondida. E é mal criada. É, pirracenta. Antes da gente ir, eu vou bater lá no Taeron avisar que a gente tá indo na casa do prefeito. Pra ele ficar sabendo tudo isso. Por que vocês vão lá? Ah, porque a gente tem uns assuntos pra tratar com o prefeito. Não vai encontrar com ele hoje à noite? Não sei, vai. A gente não acabou de encontrar com ele agora? Não sei, eu tava desmaiado. A resposta pros dois é sim. Ok, eu estarei aqui. Quando vocês terminarem de não conseguir informação alguma, pode voltar. Eu não tô indo atrás de informação, eu tô indo atrás da carroça. Cara. Ok. Na carroça. Na carroça. Bem, enquanto vocês estão indo, vários cidadãos da cidade, eles olham para vocês, aí chega uma senhora com uma duas galinhas assim, morta do lado assim. Chega pra confessa que já tá aquele papo na cidade que tem a Nossa Senhora Aparecida. Que cura! Uma pessoa sensacional, assim, uau. Tal, que os deuses enviaram, já começou. Aí você vê que assim, vocês estão andando, a véia vai andando atrás, assim, vocês olham pra trás, a véia. Ela assovia, olha pro lado, vocês voltam a andar, ela anda. Aí de repente ela chega assim, minha dama de branco. Aceite essas galinhas, por favor. Eu acho que ela fosse de vai assustar a galinha. Assustar a galinha? Ah, sei lá, ela assustou a galinha dela, assustou o ovo, sei lá. Meu Deus, velho. Conta um pensamento necromante, né? Tudo bem. Aceite essas galinhas. Seja aquelas galinhas como presente. Não, eu não posso aceitar. Eu não posso. Não, por favor. Não, é da minha... Não, mentira, eu posso aceitar. Você salvou... Você, não. Você salvou. Eu acho que você precisa delas mais do que eu. Não preciso, não. Sim, eu preciso. Mas você ajudou o meu irmão Felizmundi, o fazendeiro Felizmundi. Quando você o salvou. Salvou dos bandidos. Da estrada? Não, mas ele já me agradeceu, ele me deu as maçãs, eu já estou satisfeito. Obrigado. Mas. Satisfeito. Nossa. Cidade interior. Interior de Minas, não, gente. Interior é interior. Interior é estado. Aceita, depois eu dou as galinhas pra morar destumado. Aceita essas galinhas, porque eu tenho um pedido a fazer para a senhora. Pois não. Verdade, é vou ouvir seu interesse. Pedido primeiro. As nossas fazendas, a fazenda do meu irmão, e todo o povo ribeirinho que mora naquela região, nossas fazendas estão com uma praga. Nossas fazendas estão com uma praga. Nossas fazendas de trigo estão com uma praga horrível, uma praga negra que está matando tudo. E o Felizmund disse que a senhora tem o toque da cura. Sim. E já foi profetizado há muito tempo que quando a cura, quando o toque dos deuses voltar para a região, em um momento de angústia, a plantação seria salva. É alguma coisa que vai ser com isso. Pelo momento. Aqui é interessante, dona. Dona. Alfrida. Na veia. Já veio na veia. Dona. Gertrudes. Ok. E aí, então, dona Gertrudes. Interessante essa praga. Mas não é assim que funciona o toque dos deuses. Não. Não. Mas eu posso tentar te ajudar. Oh. Há muito tempo atrás veio um mestre druida. Ele disse que ia nos ajudar aqui, ia curar as coisas daqui. Mas depois ele foi nas ruínas e nunca mais foi visto. Nas ruínas? Sim. Nas ruínas que amaldiçoaram a nossa cidade há mais de 50 anos atrás. Então esse problema nas constelações. Ela cospe assim, então. Esse problema nas constelações tem a ver com as ruínas? A senhora sim. sabe dizer? É. A cidade, a prisão de Harrowstone. Pior coisa que surgiu nessa cidade. Eu era uma jovem. Tinha 16 anos na época que eles construíram a prisão. E a prisão... Ai, não posso falar disso. Me desculpe, minha senhora. Me desculpe. Por favor, aceite como agradecimento essas galinhas. Ela põe em cima de você, sim, e sai andando. Então tá. Então eu fico com as galinhas, mas ok. Você vai fazer? Vai atrás dela, não? Não. Ok. Então... Aí vocês param isso e vocês continuam andando. Aí você vai começar perfeito com as duas galinhas na mão. Não, nós vamos dar um jeito nesse cara. Então tá, vocês já estão a meio caminho da prefeitura. Não, esquece. Tá, não, mas vocês não estão com... Ninguém tem nada? Um saco, uma mochila, nada? Eu não trouxe não, por quê? Eu tenho alguma coisa, um saco. Eu tô com meus machados. Saco. Minha caneca. Um saco para as galinhas. É. O saco para as galinhas? É. Não, o Hans fala assim, não, eu tenho esta corda aqui. Aí ele tira a corda. Passe-me. Como é que é galinha em francês? É. Le coq. Acho que é poulet. Poulet. Passe le poulet. Para mim, por favor. Porque o francês é o elfo. É mesmo. Aí ele vai lá. Francês e elfo. Amarra lá os dois poulet, assim. Né? E coloca no pescoço do October. October, você que é mais forte do que eu. E ficou bem em você. Combina com a sua indumentária. Aí dá com duas galinhas mortas. No pescoço. Como o Octobre não diz não pro primo dele. Como o Octobre fica paralisado de prazer e êxtase. Octobre, veja, hoje à noite vou poder fazer um cocovin. Cocovan. Você sabe o que é cocovan? Oh, é um prato élfico que Taladriel me ensinou. Que diabo é essa Taladriel? Não, um dia contarei essa história pra você. Mas... Ah, Taladriel. Quanto saudade. Quem sabe um dia nós o encontraremos de volta. Você sabe que na Shadowwood, no norte de Shadowwood, tem um reino élfico mágico secreto. Como é que você sabe se ele é secreto? Porque eu já fui lá. Mas eu não sei onde é, por isso que ele é secreto. Eu fui e eu estava vendado quando fui. Mas mais pra frente a gente conversa mais. Infelizmente você não vai poder ir lá porque é um lugar onde só pode ir pessoas educadas. Mas se você realmente quiser ir, eu posso te ensinar a ser mais educado. Uhum. Por exemplo. Você não devia... Andar com as galinhas no pescoço. Não! Andar por aí com as galinhas no pescoço. Não! Isso tem a ver com estética, não andar com esse andar tão pesado, dando um passo para um lado, um passo para o outro. Com a perna aberta. Com a perna aberta, assim. É, com a perna aberta. Essa conversa é encaminhada. É caminhada. É, você anda com a perna aberta com o braço assim, ó. Beleza. Todo mundo tá caminhando, rola sabedoria. 2d6 mais sabedoria e mais procurar se tiver. Acho que não tem. Investigação. Não. Ah, você pode voltar aí. Procurar. Mas aí vocês tiram ponto. Não, é porque vocês ganharam ponto na sessão passada. Mas hoje... eu vou ordinar. Não, essa foi da sessão passada. Procurar. Isso. 10, 7, 8, rola aí o seu raid. 15. Vocês não viram nada. Vocês acham que estamos sendo seguidos? Não, a sensação, mas tá todo mundo olhando pra vocês e o povo da vila tá meio que olhando assim. Então. Enquanto isso, Taeron, você foi junto ou você tá andando junto ou não? Estudando, fiquei estudando. Tá pesquisando. Você ficou lá pesquisando. Estudando os livros. Você pesquisou em vários lugares, assim? Aqueles livros lá que a gente tava, que tinha um bestiário, tinha coisa da ordem palatina. Mesmo aquele que você não consegue abrir sem a mulher. Não. Né? Menos esse. Pra ver se eu encontrar alguma coisa do bicho de flauta que riu da gente. Sei. É, no diário do professor Lorimor, Você encontra alguma referência meio vaga que você acha que pode ou não ter a ver com o que está acontecendo, né? A referência meio vaga que você encontra é a seguinte. A referência que encontra é o seguinte, que o professor Lorimor, ele acredita que as ruínas são assombradas. E lá tá indicando que a prisão Harrowstone foi consumida por um fogo, mas que a história não é muito contada, ninguém sabe direito o que aconteceu, pelo menos ele tentou tirar dos habitantes. Mas ela foi consumida por um fogo que consumiu tanto os prisioneiros quanto os guardas da prisão de Harrowstone. Ele acredita que Harrowstone é assombrada pelos fantasmas dos guardas e dos prisioneiros. E mais pra frente você lê que a cidade que Harrowstone era uma das prisões mais famosas do passado e que os piores criminosos de todos os condados do reino de Ustalav eram enviados para lá. E você escreve assim que notório os cinco criminosos mais notórios do reino de Ustalav foram enviados para lá. Porém, não há nenhuma menção de quem seriam esses cinco, tá? Os cinco o quê de Ustalav? Os cinco piores criminosos de Ustalav foram enviados para lá, há 50 anos atrás. E eles pereceram dentro do fogo. Isso é o que você descobre. Ok. Vocês chegam na prefeitura, né? Aí tem um guarda lá na porta, é o Lloyd. Eu cansei de andar com essas galinhas no pescoço, eu coloquei um bocado assim. No cinto. Tá aqui de lá. Aí chega o Lloyd e olha assim pra vocês. Sim? O que desejam? Fala com o prefeito. Bem, o prefeito hoje está trabalhando no seu escritório, pediu para não ser perturbado. Fala que foi o homem que salvou a cidade dele. Como qual é o ar de sua graça? Oktoberfest. que seus amigos estão rindo aí? Ah, tá, os outros guardas estão lá gargalhando e rindo assim. Tem não, não, não, eles não estão rindo nada, não. Tem uns quatro guardas. Assim, né? Tem uns que estão sentados assim e tal. Né? Você vê que eles estão meio tensos assim. A situação da cidade está ficando meio tensa. Né? E, como eu disse no seu passado, o céu está meio nublado. Assim, parece que está prestes para vir uma gigantesca tempestade. Então, eles estão meio tensos assim, mas eles rirem do negócio. Aí o Lloyd olha assim: bem, mas Você não vai entrar com essas duas galinhas mortas amarradas na cintura. Por que não? Tem alguma lei da prefeitura que impede de andar com duas galinhas mortas aqui? Não é respeitoso para o nosso prefeito? É daí que nascem essas leis esquisitas. Né? Garanto que na semana seguinte é proibido entrar na prefeitura com duas galinhas amarradas na... Então, na cintura, aí põe na cabeça. Então, né? Pega o jogo pra ele, toma conta delas aí então. Eles ó, pegam assim, ele fica meio atônito. Enquanto ele tá atônito, vocês podem ir, vocês vão entrar. Então vocês vão entrando, tem. Lá na entrada viu, tem alguns funcionários lá da prefeitura. A gente tá indo na prefeitura, gente. Copiando alguns documentos. Onde que é a prefeitura do mapa? A prefeitura fica no D. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó, no D. Fica aqui, né? E onde que a gente tava? Não, tá no B, eu acho. Só pra eu saber. Tá. Uma grande chance no meio do caminho ela ter visto outra coisa mais legal. Dispensável, eu tenho que ter arrumado uma magia contra a DDA, menina. Nossa, mas DDA dela é fudido, né? É. Deve ter sido uma hipertireoidismo. Não, a prefeitura. Tem iodo pra ela que melhora, tipo assim. A prefeitura fica aqui mais distante, no M, ali. Vocês saíram da praça e desceram. A gente saiu daqui da praça, lá. Isso. É, porque o Newton tá, quis não, que você ficasse. Não, é uma rua só, mano. É o menor trecho. Pois é, ninguém vai entrar. Ah, então não vai tentar entrar no peito, né? Você não vai conseguir. O cara dá a volta, você pega pela janela. Oi? Dá a volta. Pode ir pela janela, pela chaminé. Prefeitura tem uma chaminé. Essa pequenininha lá. Então tá chaminé, você pode entrar, ficar preto que nem uma fuligem. Tá doido. E ficar assim com a cabeça debaixo da lareira, assim. Do negócio da lareira. Né? Então você vai pela chaminé? Vou. Só rola um teste de destreza aí pra ver se você conseguiu fazer isso tudo. Faz 12. Destreza mais atletismo se tiver. Duas, beleza. Você subiu lá em cima, no telhado, né? Tipo uma macaca, entrou lá dentro, desceu pela chaminé, até que você olhou. Você tá lá olhando lá, toda preta assim, olhando lá o negócio. Rola um hide aí pra ver se alguém vai perceber você. Você vai sair toda aquela fluida. É, você vai sair. Ai, fala crítica? Fala crítica, doido! Legal demais. Tá, eu vou fazer você cair no momento zen, tá? O primeiro caiu com um, o segundo demorou. Beleza, doido, legal, muito bom. Legal, o mestre adorou. Aí, vocês entram lá, o prefeito tá lá sentado com um monte de papel assim. Ele levanta. Uso, o que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Isso é no escritório dele? Não tem escritório? É tudo aberto, assim. Tem uns caras andando, mexendo com os papéis, e ele tá com um monte de papel, assim, assinando, assim, e tal. Gosto da interior. Aí ele abre, assim, olha, assim, pra vocês. Oh, o que é isso? Oh, senhor October. Tudo bom, senhor prefeito? Prazer. Vocês decidiram? Vão sair da cidade? Não, nós viemos aqui conversar com o senhor. Conversar comigo? É. Será que a gente pode ir em lugar mais particular? Bem, vamos ali na minha sala, na minha sala particular. Eu tenho até uma lareira. Eu posso. Porque, apesar de não estar muito quente, não estar muito frio, quem sabe às vezes eu até acendo um pouquinho a lareira. Pra ficar mais caloroso. Pra ficar mais gostoso. Conchegante. Conchegante. Claro. Aí ele chega lá. Porque realmente gosta muito dessa turma, né? Vai levar pra ele. Aconchegante. É aconchegante pra eles ficarem mais na cidade. É verdade. Ele chega lá na sala dele, né? E fala assim. Não, mas o que eu posso fazer pra vocês? Então, seu prefeito, esses bichos que apareceram aí na cidade, você nunca apareceu isso aqui antes, não? Não, nunca apareceu isso não, mas falando sobre vocês saírem da cidade. Então, senhor prefeito, eu vou gostar dele. Então, vai gostar dele? Ai. Tá, então rola aí, eu vou rolar contra o. Não, contra. Ah, meu poder não tem contra, não. Você tem que rolar contra. Ele resiste com a inteligência. Ah, tá, Entendeu? Você rola 2d6 mais carisma mais o seu poder. Seu poder é 2, né? Então, carisma mais 2 mais 2d6 contra o do cara. Isso aqui. Ele tem inteligência 3. Ele tem inteligência 3. Melhor o foco faz barulho. É lógico. Muito mais satisfatório. Essa porta de sacanagem falar que isso é o jogo de minha conta. O massa que o Mario ficou. É, o cara fala. A história muda, cara, sacanagem. Chama-se jornalismo. Vai lá, Paula. Ó, deu meu, deu 7. Se eu tirar mais que 7, oh my god. Não deu. 9. Bem ruim e deu 9. Beleza. Na verdade, o meu deu 8. Quase. Deu 9. Aí ele segura pra você assim, o olho dele começa a encher, fica totalmente preto assim. Você tá confundindo com o Heroes? Não. Preto, é? Olho pretinho. Ai, dona fã de Seeker. Tá precisando assistir novamente. Eu assisti de novo com as cenas que eu confesso pra eu visualizar. Gente, eu queria ver de novo. Você segura assim, o olho do cara fica todo preto, depois volta ao normal assim. Ah, tá. É porque eu lembro muito do livro. Porque não vou te contar, fala o que acontece no livro, você vai querer fazer. Não. O que acontece no livro? Faz barulho. Fala assim, there was a strange sensation in the air. Thunder with no sound. Toda vez que ela faz o poder, ele fala isso. Thunder with no sound. É. Faz assim. Um barulho surdo, assim, Toda vez ele fala isso. Mas aí eu não quero que faça tudo, não vou escutar. Ai, Deus, eu tô me desculpa. Mas o olho é mais doido. O olho do cara fica preto assim. E depois. Essa é a sociedade do bem. O outro cara fica preto assim, ele dá uns tremelixos assim, depois ele volta assim, aí ele vira. Commandment, Mother Confessor. Ok. Aí ele olha, aí vocês veem o prefeito tá olhando pra ela totalmente apaixonado assim. Então, nós queremos. Que isso? Cai uma elfa toda de preto no meio. Puxando a arma toda hora. Não, aparece um droelfo assim no meio, assim, no chão. Entendeu? Um droelfo, razão, um droelfo! Deu sacada, meu inimigo mortal! Ele tira a espada, morra! Morra, droelfo! Morra! E dá um toim! Um droelfo aqui! Ai, meu Deus! Ele doidou! Droelfo é o inimigo mortal do Hans. Oh, meu Deus, um droelfo! Ele nunca viu o droelfo! Mas é o inimigo mortal dele. Para! Hans, Dora. É a Dora. Dora? É você? É a Dora aprontando, mais uma. Oh! Aprontando? Eu achei que era uma criatura das trevas. Um elemental da fuligem. Dora, o que você está fazendo aqui? Dentro da chaminé. Ela tá tipo panda, assim, né? Ficou diferente agora, olha. Agora posso me esconder melhor. Melhor do que antes, né? Porque da outra vez, você acabou de cair aqui. O que aconteceu? Isso, por que que... Tá. Ó, a gente tá no momento... O que você fez com o prefeito? A gente tá num momento delicado, Dora. Só um minuto. O que você fez com o prefeito? Vamos lá. Eu não fiz nada. Você não viu nada. Você sabe dentro da chaminé? Entendeu por causa do seu... Ah, Tulissa! Amor da minha vida! Prefeito! Comande-me! O seu desejo é uma ordem. Cuidado que é 15 minutos só, vai rápido. Então, fala logo. Perfeito. Nós queremos saber tudo que o senhor sabe sobre esses monstros. Sim, tudo que você quiser. Tome meus anéis. Não, ele não quero anéis. Ele fica focado. Tome isso. Eu assisti. É assim não mesmo. Não, tome. Ele faz o que eu mando. Esqueceu. Mas eu tenho que falar. Fala pra ele, ele fala pra mim, para! Fica para quieto! Com isso, para com isso, eu só quero que você esconda as minhas pernas! Porque senão ele vai tirando a roupa! O Nil deve ter feito! Eu tô assistindo. Nada sai de graça aqui. Tô assistindo. Tome esses anéis aí, joga os anéis assim. Não, pare. Só quero que você responda as perguntas. Sim, o que você quiser. Então, eu quero que você me conta sobre os Sturges. Sturges. Sobre os esfinges? O que você sabe sobre a aparição deles? Aí você vê que tá fazendo assim, vai resistindo assim. Há muito tempo atrás, nós recebemos aqui um prisioneiro. Harrenstone era uma prisão. Nós recebemos aqui um prisioneiro chamado o flautista de Ilmarsh. Ilmarsh? Sim, Ilmarsh. Uma cidade macabra, horrenda. Os originários de Ilmarsh sempre tendem para o mal e para a destruição. Inclusive aqui na cidade nós temos uma lei. Nós proibimos totalmente qualquer pessoa de Ilmarsh aqui. Ela é expulsa. E caso ela ficar na cidade, nós cuidamos dela. Ok, e o que aconteceu? Você não conhece ninguém que é de Ilmarsh, não? Não, não conheço. Sim, lógico que e não. E o que aconteceu com esse flautista? Hã? O que aconteceu com o flautista? O que ele fez? Este flautista, ele tinha... Ele era um louco. Ele passeia pelas várias cidades. Ele usava a sua flauta para hipnotizar as pessoas e colocá-las sobre o seu comando. Ele fazia isso, uma coisa horrenda, uma coisa horrível. Ele colocava as pessoas contra a sua vontade sobre o seu comando. Sério? Veja que tamanha degeneração moral da pessoa. E ele as forçava a fazer o quê? Ele a forçava a alimentarem os seus estirges. Ele tinha vários estirges de estimação. Ele gostava de ver suas vítimas sendo devoradas e sugadas pelos estirges. Dizem, inclusive, que ele, o objetivo dele era se transformar em um estirge. E dizem que ele já estava em meio processo de transformação. Quando nós chegamos aqui, os braços e as mãos deles não eram mais humanos. E o que aconteceu com ele? Fala o seu poder aí de novo. Ele está com muita resistência. Porque eu tô perguntando coisa demais, né? Pra descobrir agora? Não, é. Ah, que bosta. Deu quanto? Bosta. 10. O meu é mais 3. Fala antes, não. Senão ele ganha. 5 mais 3, 8. Deu 10. Pronto. O que foi? Qual que é a pergunta? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? É. Ele pereceu no fogo de Harrenstone. Ele era um dos 5? Ele era um dos 5? Sim. Um dos 5. E quem eram os outros? Lê essa aventura pra mim aí, do princípio. Os outros eram o padre charlatão, o maníaco do pântano. Vai mandar aí, padre charlatão, o maníaco do pântano. O flautista de Ilmarsh, o degolador e o terrível mestre dos nomes. Porém, eu era muito jovem nessa época. Eu não lembro muito bem desses outros. Eu lembro bem do flautista. Mas foi terrível. Até hoje, nós não nos perdoamos. A cidade inteira se revoltou e... Não! Não! Não posso dizer isso! Não! Aí ele sai do negócio. Hã? Hã? O que aconteceu? O que meus anéis estão fazendo no chão? Eu não sei. O senhor começou a tirar seus anéis. O senhor não está lembrado? Estranho. Estranho. Bem, mas... O que é... O que é isso? O que tá sujando aqui o meu escritório? O que é isso? Aí ele olha assim, ele tá meio confuso. Assim. O senhor não lembra? O senhor pediu pra ela limpar a sua chaminé. Acho que o senhor teve uma ausência. É, eu acho que o senhor devia procurar um médico. É. Sim, vou falar com o padre Greenborough. Ele vai ver o que aconteceu comigo. Que estranho. É... Isso, mais uma coisa estranha que tá acontecendo aqui nessa cidade. Mais uma coisa? Tem mais uma? Vento. Deixa eu fechar essa janela. Parece que a chuva está começando lá fora. Mas vocês vieram aqui procurando o quê? É, a gente queria saber sobre a prisão. Se a gente pode ir lá visitar. Não, não. Não? Não. Terminamente não. Por quê? A prisão está proibido chegar lá. Várias pessoas desapareceram nos últimos anos lá e nós proibimos todos. O professor Olimogo queria sempre ir lá, mas várias vezes os nossos guardas o pegaram e deixaram aqui na prisão um ou dois dias, porque eles estavam indo para lá. Mas sabe o que acontece, prefeito? É o seguinte: veio um druida meio louco, doidão, pipongão, doidão, andar descalço. Falava meio assim. Ele veio aqui, resolveu ir lá. Os meus soldados, o Lloyd estava comandando, não conseguiu achar o druida no meio da floresta que dá para as ruínas. Não sei como. Você lembra o nome dele? É. Mestre Aya. Yaya. Aua. Mestre Yaya. Aua. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Aua. E depois ele nunca mais desapareceu. Hã? Não posso deixar você. Nunca mais apareceu. Eu acho que você tem que ir no médico. Eu tô confuso. Eu vou no padre Greenborough pra ele ver se alguém manipulou a minha mente. Não, não é possível. O senhor devia ir no médico. Essas coisas são muito comuns, cuidado. Um médico? É. Um sangrador, quer dizer. Mas não temos um sangrador na nossa cidade. Boticário. Ah, nós temos um boticário, sim. É. Inclusive, que vende poções aqui na cidade. Não sei para quem, pois ninguém tem dinheiro para pagar as poções. Como é que chama? Miguel, alguma coisa? Começa com Miguel. Sim. É, inclusive é um elfo, assim como esta coisa cheia de fuligem. Ah, não deve ser como ela, não. Chama Miguel Lirão. Miguel Lirão. Mas veja bem, seu prefeito. Era uma família, né? Eu não sei de onde saiu esse elfo. Uai, era uma grande família. Na verdade, ele é um meio elfo, né? Ah, ele casou com uma. Com uma Miguelita. Miguelita. O elfo casou com Miguelita, isso. Mas, seu prefeito, segundo a nossa colega aqui, matador de criaturas estranhas, bizarras e horrendas. Oh! Temos um matador de monstros aqui? Sim. Pois é, pois então. Segundo ela, esses. O que que entregou? Foram as caveiras? Foi no off-game. Cozinha coletiva. Segundo ela, esses bichos que apareceram aí na cidade costumam ficar em lugares tipo cavernas, ruínas. Tem alguma caverna aqui perto da cidade, além dessas ruínas aí da prisão? Não. Pois é. Não, pois é, como pode a gente ser ajudou, que tenha um ninho desses bichos lá, então é melhor matar enquanto tá novo. Tirar eles da cidade, a gente pode ir lá e tirar tudo. Você não acha que é um serviço à comunidade? A argumentação toda, acabar de forçar o cara a matar tudo, agora vocês estão argumentando? Só força de novo. Não, não. A prisão está off limits. Vocês não podem ir lá. Não quero ser responsável pela morte de vocês. Tudo bem. Ué, a gente não quer ser responsável pela morte desse tanto de gente da cidade sul. Tudo bem. Então nós vamos lá sem a sua autorização, assim você não é responsável por nada. Tudo bem? Ah, tudo bem, sim. Passar bem. Eu só tento negociar com ele aqui, você me dá licença? Não. Negociar o quê? Eu preciso de dinheiro, antes de ir embora, o carro de boi. Ah, o carro de boi. O carro de boi, ó, Tober. Fala pro cara. Eu tô tentando chegar. Esqueci que era isso que eles queriam mesmo. Mas. Só pra isso. Mas então, seu preto. Olha só. Sim. A gente vai lá, mata esses bichos. Se tiver. Ou não. Não. Não quero que vocês vão lá. Eu tenho minhas razões para evitar que vocês vão lá. Mas se aparecer outro bicho desse? Não interessa. Que explicação você vai dar pra... Harrowstone é um problema de Ravengro. Nós iremos cuidar disso. É um problema nosso. Nós estamos pagando por um erro que cometemos há muito tempo no passado. É mesmo que. Mas nós não gostaríamos de envolver vocês nisso. Uai, se tiver um Zoro envolvido, a gente resolve tudo aí. Se tiver o quê? Um Zorinho envolvido, a gente consegue resolver essas coisas. Vocês não entendem, vocês me colocaram numa situação muito delicada. E eu tenho que conversar com os demais membros do conselho para ver se eu posso contar com a ajuda de vocês ou não. Mas por que a gente colocou o senhor na situação delicada? Porque fale, criatura da Floridia. Por que que pescador vive fora da cidade? Porque eles vivem próximo ao local onde pescam e vendem aqui na cidade. Eles podem ir pra lá pra pescar e voltar pra cidade. Sim, eles vendem os... Um monte de gente que trabalha em plantação e não mora em cima da plantação. Sim, sim. Por que eles vivem lá onde vivem na cidade? Eles vivem lá porque a casa deles é lá fora da cidade. Tá bom. Eles vivem lá. Você gosta deles? Hã? Você gosta deles? Não quero tocar nesse assunto. Gibbs e sua família também não são bem-vindos na nossa cidade, mas isso é um negócio nosso, isso é algo, um assunto da cidade. Por favor, eu gostaria que vocês não se envolvessem, nós iremos resolver. Eu agradeço muito o que vocês fizeram hoje. Inclusive, caso novos monstros apareçam na cidade, eu gostaria de contar com os trabalhos de você, caçadora de monstros. Uma honra termos na nossa cidade, quase nunca. E se vocês quiserem alguma ajuda, então, que não seja levar vocês às ruínas. Então, a gente tá precisando de uma carroça, uma carruagem, um carro. Ah, claro, claro! Para sair da cidade? Óbvio, não tem problema. Arrumamos imediatamente. Tá. Você precisa, assim. Quais são as dimensões? Ah, uma carroça. Um carro de boi seria bom para vocês? Seria. Com uns dois bois para aguentar carregar uns pezinhos assim. Dois bois fica um pouco mais caro, assim. Mas se vocês garantirem comigo que amanhã de manhã vocês estão pegando a estrada e indo embora. Amanhã sem não, problema. Mas quando a gente estiver indo, eu aviso o senhor, eu providencio, então. Quando você estiver indo, quando? Ué, isso não depende de mim, seu prefeito. Isso depende da dona Kendra. Sim. Quando é que dona Kendra faz? Nós estamos prontos para ir. Ah, sim, sim, sim. Vocês estão organizando. Sim, sim. Tudo bem. Está de acordo? Então, vocês não irão nas ruínas de Harrowstone. É um assunto nosso da cidade. E aí eu dou para vocês o carro de bois. Correto? Bom, tudo bem. Ah, tão bom. Que bom que chegamos a uma boa conclusão. Tchau. Até mais. Aí até mais, ele vai entuchando vocês pra fora lá da prefeitura. E aí? Vamos lá pra prisão. Viu? Consegui. Então, ó, muito bem, eu vi todo. Eu já falo, eu sou bom de negociar. Sou bom de negociar. Gostei de saber, doutor. Não tô nem aí pra prisão. Não, entendeu? Vamos agora lá na. Trocar informações com o Tael e depois é todo mundo junto pra prisão. Eba! Dora, se comporta. Oi, tu. Vamos voltar pra pousada pra gente. Tem um link ainda que tá faltando. O quê? Qualquer ideia tá acontecendo. O negócio era prisão, a população pôs fogo lá. É. Estão recebendo a vingança agora, mas tem alguma coisa ligada ao que era o caminho das sombras, alguma coisa lá, eu não lembro o nome. Que deve, ser, que deve ser quem tá caminho ressuscitando que... os caras. Uhum. Mas a gente não sabe por quê. Caminho sussurrante. É isso. Caminho sussurrante. Tem o que não entendemos ainda é o que esses caras têm a ver. São dessa seita. Eles podem ter sido aceitos. Né? É, mas a seita parece que tá agindo agora e os cinco estão mortos, dá um tempão. Talvez eles possam ter lá na prisão mesmo. É, não vivemos. E a... Tem outros lugares para investigar. Tem a catedral. Tem a igreja. Talvez o padre saiba alguma coisa. O templo de Farasma, né? Da deusa Farasma. Sim, a gente tinha... Tem a loja de que... produtos mágicos. Do Elfurling Scroll. O templo de Farasma teria alguma coisa sobre a noite do fogo. Que deve ser o dia que eles puseram fogo no prisão. Eles bonecam comigo. Como é que era? Não, vocês notam que... Acho que sim. Acho que fala de todos, não. Não, fala então, sim. Pega uma faca e corta sua garganta, o degolador. Olha o sangue sai da flauta, o flautista. E entre os monstros, deve ser o flautista ainda. Deve ser o pântano, o amigo do pântano. É, no meio dos monstros, o gigante antes. Escrever seu nome com suas mestres dos nomes. Estranhas. Mestre dos nomes. É. Matar sua mulher com um martelo. Talvez. Tem um homem com martelo. Tá, amigo do pântano. Não, é talvez o do pântano de. Mas tem um cara com martelo, que é o dano do sonho. É o termo sonho. Que é o mestre dos monstros. Coleciona crânios com esmero, não sei. É ela. O padre enganador mente ao falar. Escute com cuidado, ele vai te matar. Então talvez o padre lá, a gente tenha que ter alguma coisa de não ouvir ele, talvez tenha algum problema no fio. Alguma coisa de domínio mental. É. Vai ser massa ele versus a confessa, né? Um. Vai ser doido. Vai ficar 3 horas assim, um. Pode ser debaixo dos outros, tá? Você fica lá com ele. Fran from. Ó, vai lá no YouTube, assiste a confessa lá, você vai ver como é que é. Os caras ficam assim, ah. É, eu tava lendo aqui enquanto tava rolando lá. Não, mas eu tô te falando. É que o cara dele deixa de sentir qualquer outra coisa que não amor pela confessa. Ele não fica apaixonado. Ele deixa de todas as outras coisas que não. Na série, a ideia que eles deram. É aquela palavra, e no Seeker Wiki aqui, fala que ela fica cansada depois. Ela fica. Ah, então você tem que ficar cansado depois. Não, é, mas o poder da confessa era forever e never. Não, é, mas o seu tira o. É, tira um. Pois é, mas. É, quando você chegar no nível 5 do poder, aí você faz uma vez pra forever e. Pois é, mas é. Por isso que ela fica cansada. É, e é uma coisa do mal, porque obliterate a pessoa inteira, a personalidade dela. Ela perde a vontade, ela perde toda a vontade. Very good. Então, é pra ficar usando. É mais uma candidata pra ser vilão na próxima temporada. Bateu lá na foto do Taeron, aí chega a galera. E aí, Taeron, o que você descobriu? Chega a Dora e fica pulando em cima da cama. Olha, estou na porta devagar sozinho assim. Aí, pronto, entra a galera dentro de Bru. Aí a gente falou como eu fiz. Adoro esse filme. Aí eu subi. Meu ex tava lá. Assim, mas aí, foi, ele começou a cair. Então. E ele tão preto. O Hans fala assim: eu vou nos meus aposentos fazer um freshen up. Freshen up. Aí ele foi lá pra dar um freshen up. Eu vejo se tem alguma coisa de comer lá no bar deles. Hã? Eu vejo se tem alguma coisa de comer, uma maçã. Eu vou comer. Você vai o quê? As informações das informações do prefeito condizem com o que eu estava pesquisando. É, mas não, não. Então, na sua pesquisa você encontrou alguma coisa sobre. Pouca coisa. Você viu pra porra nenhuma. Pouca coisa. Mas condiz com as informações que o prefeito passou. Tudo bem. Pausa. Não entendi agora. O que aconteceu agora? Tá bom. Mas ainda não, a única coisa que não sabemos ainda é porque esses espíritos estão lutando, atacando. Aqui, eles estão atacando porque a gente acha que a cidade pôs fogo aqui. Então, nas suas pesquisas, você acha alguma coisa sobre esse caminho? Não. Não? Tem mais alguma coisa que eu li sobre o caminho? Você olhou o Serving Your Hunger? Não. Não, o Serving Your Hunger, não. Não olhei. A cidade tem gente do pescador, O pescador é meio medonho. É. Eles que mataram, cara. Não olhei isso. Ah, mas se bem que o Serving Your Hunger eu já tava conseguindo ler ele sem. É, você leu uma página. Uma página. Sem maiores problemas. Sem maiores tá aceitando melhor um pouco. Tá cada vez mais fácil. Mais próximo. Legal, né? Que bom, né? Que bom. O livro do Couture tá ficando mais fácil de ler. Não, não pra entender. Não, tá começando a fazer sentido. Não, sim, realmente, sim, o mundo sim, tem que acabar mesmo. De verdade, como eu não pensei nisso antes? A humanidade tem que ser remota. Não precisa de dinheiro. E quais você sugere em seus próximos passos? Vamos começar com o padre? Tá tudo Blém, blém, blém, blém. Catedral que já tá de noite. É, não, tá a gente tem noite. Que ir na missa. É, isso, é. Porque, depois, aí depois da missa eles vão meia-noite pras ruínas, né? É. É, é joia. Blém, blém, blém, blém. A gente vai ter só pra lá agora. Vocês nunca ficam assim, vocês vão tudo no pau. Vamos esperar uma semana. Uma aventura de um mês. Vira 24 horas, direto. É que nem o seria 24 horas. O Nildo fica pensando, fala assim, ó, o moço tá chegando. Aí o Blém Blém, aí o moço atacou. Aí fica, tá, vocês vão esperar. Não, tá bom, tá bom. Tá, o chão não tá aqui só. Jack Bauer é o mago necromante. Oh my god! Temos que entrar lá em Mordor! Não tenho tempo pra ler esse em livro! Em 10 minutos! Não tenho tempo pra ler esse livro, estou entrando! Eu tenho 5 minutos pra jogar esse anel dentro da Mount Doom! Aí chega os orcs, ah, não tem tempo pra isso! Aí anda pro outro lado. Então a gente vai pra igreja. Blém, blém, blém, blém. Ok. A noite cai em Ravengro. Os fiéis começam a ir em direção à missa. Várias pessoas estão carregando velas nas mãos e orando. Aí a gente vai mexendo nos lábios, assim, a gente não sabe cantar. Parece que fala alguma coisa. Em nome de Jesus. É a famosa melô do padre. Oh my god. Então os fiéis estão andando devagarzinho em direção à catedral, cada um levando velas. Vocês não estão levando vela nenhuma? Estão levando velas. A gente viu todo mundo levando como? Você viu? Sempre tem alguém que vende vela. Um catinho de qualquer pessoa. A Dona Véia, lembra da Dona Véia? Dona Véia. Garante um monte de vela pra fazer. A Dona Véia tá lá com as velas, assim. Ela tá dando as velas pras pessoas com. A gente pegou o frango na volta, né? Da saída do coisa, a gente pegou o frango. Quando ela vai dar as velas pra vocês, ela olha assim. Pra vocês não. Não quero foi eu! You think no quero? Nada! Não quero foi eu! Aqui, eu trouxe aqui pro senhor. Nada de vela, fica ficando nela várias vezes. Sai, menino. You no quero, you no quero, you no quero, you no quero. You no quero, vai. Dona Véia, trouxe aqui pro senhor esses frangos aqui. Tinha que ter uns ativos. Pra me desculpar, sem vezes na velha da. Muito bom. A tela te dá, né? Vejo que você é uma boa menina. Obrigado. Você fez por dia, galinha. Mas quando você dá uma galinha pra pessoa, tem que despenar a caminha. Mas por causa da cara, tá com pena. É porque não deu tempo. Tão frescas, tão muito frescas. Tá. Tudo bem. Eu aceito como pedido de desculpa. Toma uma vela pra você. Obrigada, senhor. Aí paga a vela. Em troca dos tomates, né? É, a galinha pelos tomates, a vela tem que pagar. Não é vela, né? Não, vela não. É, o Pevre foi um grande amigo nosso aqui da cidade. Toma aqui. Eu vou ficar de olho em vocês se vocês estão rezando direito. Sim, senhora. Aí ela passa lá as velas para vocês. Então aquela multidão entra dentro da catedral, uma catedral enorme, de pedra gigantesca. E quando vocês entram na catedral, vocês veem nos vitrais vários desenhos da deusa Farasma. Contando a história dos deuses. Então tem contando a história de Farasma, né? Então tem lá a Farasma, que era uma mulher vestida de branco, que apareceu e ela morreu devorada por monstros, por demônios. Suspeito, gente, de branco. Mas quando os demônios. Quando os demônios destroçaram o corpo dela, os demônios ficaram surpresos porque o corpo dela desapareceu no ar e apareceu uma luz, uma estrela. Essa estrela entrou nos demônios e estorricou os demônios, queimou os demônios todos. Depois que eles mataram ela, o corpo dela fez isso. E depois disso, muito tempo depois, todas as pessoas que eram enterradas na região de Ustalav, né, no reino, que não foi em Ravengro, isso aconteceu em outro lugar, quer dizer, não mostra nas imagens, mas aparece tipo no cemitério, toda vez que enterrava uma pessoa, aparecia, ela aparecia e recebia e consolava quem tinha morrido, consolava os quem ficaram, as pessoas não se sentiam bem ao ver a Lady Farazna, né? Então tá lá isso todo desenhado, e lá no centro, né, tem a cruz de Lady Farazna. É uma cruz assim com vários, é uma cruz com um X no meio assim, que é o símbolo lá da Lady Farazna, e tem uma estátua dela com os braços abertos assim, e o rosto dela é a estátua, o rosto é um rosto de mulher, mas de vez em quando a luz bruxuleia assim e você vê uma caveira por baixo. É uma ilusão de ótica feita com pintura, não é com magia, com pintura. De repente você vê a silhueta assim, de repente você vê uma mulher linda de cabelos negros e toda vestida de branco, uhum, e com a cruz. Foi feita pelo Aleijadinho. Feita pelo Aleijadinho, né? Exatamente. Exatamente. E lá na frente está o padre Greenborough com toda a sua alegria de um velho de mais de 90 anos, temente de Farazna, e com aquele olhar totalmente julgamentatório, olhando as pessoas e vendo quantos pecadores irão para o inferno hoje. Hoje. Então ele olha com aquela cara suave dele. De quem comeu um limão? Quem comeu 10 limões e mastigou 5 gengibres, olhando assim para vocês, assim. Ele olha para o lado pessoal. E à medida que vocês vão entrando, as pessoas olham assim para vocês, assim, meio que, tipo assim, a sensação que vocês têm é que vocês estão entrando num lugar onde vocês não foram convidados. As pessoas olham para você, outras cochicham assim e tal, algumas olham, ficam meio com a sobrancelha assim, apontando assim para vocês, né? Mas o padre Greenborough, ele só franze mais a sobrancelha dele. Ainda mais, né? A cara dele vira uma gigantesca, curva passa. Concentrada na cabeça, na testa, né? E todo mundo senta e vocês escutam os soluços do Zeca, do Ekarit, o dono da taverna, e os soluços e os desesperos da esposa do Zeca Ekarit, também está do lado dele. E do lado deles também tem uma bela mulher, também chorando, desesperado. E no centro da catedral tem um caixão assim exposto para o pessoal, mas o caixão está todo fechado e o padre Greenborough começa lá os rituais, né? Então ele fala várias coisas bonitas assim, fala sobre o jovem Pecraim, que o jovem era um jovem muito bom na cidade, que iria casar com Linda e tudo, né? Lídia. Essa colocou Linda lá no... É Lídia? É Lídia. O Gibbs está na igreja? Lídia. Gibbs. Lídia. Hã? O Gibbs está na igreja? O Gibbs não está na igreja. Quem foi esse Gibbs? Pescador. O Gibbs é o pescador. Por que não está na igreja? Não, não, não. Eu não me puxa o lote. Aí ele tá falando, o pessoal chora muito, e aí vamos orar. Aí ele pede para todo mundo levantar e começar a orar. Okay? Aí ele começa. O pessoal começa a orar. Vocês vão orar junto ou não? Vamos, vocês vão repetir igualzinho? Fazer chiclete? Alguém vai repetir? Adora, vai repetir igualzinho? É, vai. A gente fica na mesa. Vai sim, porque se o mestre não for. O Anderson. Vai. O Léo assumiu o lugar do Anderson na aventura. Não, é o seguinte. Eu vou rezar. A deusa é uma deusa você boa. Você vai rezar junto? É uma deusa boa. Ela é uma deusa boa. A todos os vistos até agora, uma deusa boa. Até agora. Não, então, tipo, se a dona sente que ela é uma deusa boa, a dona vai rezar assim. Vai rezar? Vai. Eu vou cometer algum sacrilégio contra a moradinha se eu rezar na missa do povo? Pergunta pro Hans. Lembrando, não, né? Porque é igual. O Hans é seguidor de Corellion Laretian. Eu vou rezar para ti. Mas Corellion Laretian é o unicórnio cósmico. Eu vou rezar para ti. É que nós formamos, tá. Né, assim, não é que você não pode rezar pro outro, né? Porque não, mas aí é, todo os talavos é tudo diferente. Sim. Você reza, mas sim, você, você segue uma forma. Você pode fazer pra vários, mas você é mais devoto de um. É isso. Você vai rezar pra viagem, você vai rezar pra viagem. É, mas aí varia, né? Às vezes tem pessoas que são mais devotos. É, sim, sim. Clérigo e tal. É, radical. Mas no geral é tipo o santo, né? É tipo Grécia, é Roma, né? Isso. Então eu tô lá, respeito os costumes do povo, vou rezar. Vai rezar. Não interessa, depende muito do Deus que você vai rezar. Se ele tem afinidade, ok. Você não vai rezar pro, né? Pro oposto. Pro oposto. É. Então, beleza. Você vai rezar? Uhum. E você também? Eu também. Então tá. Então deixa eu ver. É graça, né? Eu não peguei, eu devia ter pego esse desvantagem de ficar de moça. Eu tô com uma aqui pra cês, pegar também. Vocês começam a rezar, aí vocês sentem uma coisa estranha. Dentro da mente de vocês, vocês começam, à medida que vocês vão rezando, vocês começam a ter uma visão. Aparece, assim, não, tô pensando nisso. Você começa a ter uma visão de uma população inteira saindo da cidade, todos com tochas, indo em direção à prisão de Harrowstone. E aí, quando vocês chegam na prisão de Harrowstone, vocês veem que a prisão ela começou a pegar fogo. Ela já estava com uma fumaça saindo, né? Uhum. Aí, a população começa a olha para o lado, para o outro, né? E eles veem que tem os guardas e os prisioneiros estão lá dentro. Aí a população inflamada por um jovem padre, que aí você olha, você vê que é o Greenborough, o jovem padre diz: vamos tirar, estipar esse pecado daqui, essa chaga daqui. Aí você vê que a população começa todo mundo correr lá e jogar as tochas na prisão. E você vê claramente o diretor da prisão tentando sair da prisão, né? E o fogo se alastrando, o diretor berrando assim: não! Minha esposa está lá dentro! Não! E o povo continua a jogar o fogo, aí a prisão queima completamente, assim, e todos os guardas morrem lá. E você sente uma tristeza, mas à medida que você vai rezando, essa tristeza vai acalmando, e você sente uma voz em você: vocês estão perdoados. Vocês estão perdoados. Aí quando termina a reza, você sai, aquela visão que apareceu dentro da cabeça de você sai. Né? Eita. Olha aqui. Pá! Eis que abre a porta, assim, e aparece o Gibbs. O Gibbs. E lá fora tá chovendo. Tá com trovões. Tá com trovões lá fora. Tem aguinha pra mim. Aí aparece o Gibbs. O Gibbs aparece e atrás dele tem assim uns 20 pescadores, todos molhados assim. 20? É. O Gibbs aparece. O sindicato. Grandão, né? Sindicato de pescadores. É. Ele tem uma. Tipo um pano assim na cabeça amarrado. Ele é enorme, bem forte assim. Tem umas roupas meio rasgadas com um avental assim na frente, todo sujo de sangue, que é de cortar peixe assim, destrinchar peixe. Ele aparece assim e fala assim: todo mundo para e ele fala: como vocês não nos convidaram? Nós temos direito de vir aqui na catedral também. Que absurdo isso! Aí o padre Greenborough grita: Gibbs, saia daqui! Você sabe muito bem por que você não pode ficar aqui. Aí o Gibbs fala assim: Sei sim! Mas de hoje vocês não passam! Aí ele vira para os outros assim: depois não quer compressa, sai, né? Aí tudo bem. Aí ele tá virando para os outros: vocês vão fazer alguma coisa? Tá virando para trás. Não, Deus. Os pescadores, não? Aí ele vira assim para vocês e fecha a porta da catedral. Aí o pessoal começa a comentar. O pessoal começa a comentar para todos os lados, né? De repente o prefeito levanta. Eu tocando da frente, assim. Pessoal, como... Aí virou um senhor de idade careca. Sim. Por que, que ele não pode, eles não podem entrar na igreja? É porque aí a esposa dele tem um nariz bem batata, vira. Você não fala com esses estrangeiros, só? Você não sabe o que o prefeito falou? Ah, é mesmo, desculpa, desculpa. Então, eu acho que eu vou lá fora. É, então, agora acho que vai atrás deles. Vai atrás deles? É. Tá. Então você sai lá fora. Vou silenciosamente seguir agora. Silenciosamente. É, ela vai silenciosamente. Ela vai fazendo muito barulho. Não, ela sabe ser silenciosa. Ela sabe caçar quando precisa. Vou silenciosamente seguir. Bom, ela tá seguindo os pescadores e tá sendo seguida pelo mago. Não, calma. Você tá saindo pra fora da catedral, calma. Sim. Você saiu pra fora da catedral. Quando vocês saíram fora da catedral, vocês notam que os pescadores estão cercando a catedral. Ih, rapaz, tem que fechar. E vocês notam que o Gibbs está parado assim em frente da catedral com os braços abertos. E ele olha assim para você assim. Você vê que ele está numa concentração e ele está falando umas coisas assim. Yes, arcanismo, reconheço. Hã? Reconheço uma palavra, alguma coisa? Você reconhece que está falando em demônico. Em demônico. Que é a mesma linguagem do Serve Your Hanger, aquele tomo que você está tendo. Beleza. E é o seguinte: você nota que ele arrancou a camisa, está sem camisa, e no peito dele, assim, ó. E no peito dele assim, ó, tá escrito assim, ó. Como é que chama? Tá escrito o nome do cara que morreu. O Pevrin, né? Pevrin, isso mesmo. Isso. No peito dele? No peito dele tá escrito com uma faca cortada o nome do cara que ele morreu. Que morreu. É isso mesmo, Pevrin. Tá escrito assim, Pevrin e Carite. Ele tá assim. Ele, quando ele termina, ele vê que vocês saíram lá fora, entendeu? Ao redor da catedral estão os outros pescadores, entendeu? E eles estão. Todos eles estão carregando assim tochas, tá? Só que as tochas que eles estão carregando, em vez de ser chamas amarelas, são chamas verdes. Então, mesmo com a chuva lá fora, as tochas continuam pegando fogo. Mas isso é só vocês dois que viram lá fora. O pessoal lá dentro da catedral tá beleza. Vocês estão assim, o padre Grimborough está terminando, vamos voltar à nossa reza. Quando está terminando a reza, de repente, pum! O caixão dá um pulo e cai assim no chão, todo quebrado. O caixão de quem? Do morto. Ah, tá. De repente. Tá. De repente, o careca que você te cutucou assim. O que é isso? Ele levanta e encosta assim no caixão. Aí o caixão pega um fogo verde, e o fogo consome o cara. Entendeu? E a esposa dele, que estava encostada nele, consome ela também. Não dá nem tempo de tentar apagar? Não dá nem tempo, assim, não para. E aí, consome, e você vê o corpo dele definhando e só sobrando a cabeça caindo assim para dentro e ficando só uma caveira. E a mulher dele também, ela dá um berro enorme e fica só uma caveira. E Aí o povo vendo isso, dói do cabeção, o pessoal começa a levantar. Ele tava com um velho qualquer. O pessoal começa a levantar e tenta fugir da catedral. Tá, peraí, em algum momento a gente tem que poder agir, passando muita coisa. Não, calma. Eu só tô falando o contexto. O pessoal começa a levantar e começa a tentar fugir da catedral. Lá dentro, lá fora junto. Agora. Você terminou de fazer um negócio lá fora quando a gente tava saindo. Vamos rolar a iniciativa, a agora é momento a momento. Lá fora ele tava fazendo ainda, né? Não, quando vocês chegaram, ele terminou. Entendeu? E aí o bicho já levantou, já ficou. Vamos agir, calma aí. Tempo narrativo. Tempo narrativo, exatamente. Cutscene, é cutscene, a gente não pode agir. Cutscene, é cutscene. Unskippable. Eu queria logo na grana, não vai. Então vamos lá. Se morrer, depois tem que botar tudo. Se morrer, o ponto de save é lá atrás. Save lá. É antes de entrar na igreja. Você morreu muito no Torchlight? Eu tô morrendo pouco. Eu tô morrendo só uma vez até agora porque eu vacilei. Assim, eu tô meio preocupado que eu posso jogar. Não, na hora que você começou a entrar nas dungeons muito mega mesa. Eu acho que eu posso deixar no livro muito fácil. Não, o normal é fácil. É normal até chegar nível 30, mas... Não, eu seria no normal, não morri. Eu morri uma vez no início que eu vacilei. Foi um radical. Depois que eu zerei. Aí que você foi jogar nos mais. Aí eu fui jogar, porque tem umas dungeons assim, aleatórias. Aí eu entrei numa lá, morri 500 vezes. Então depois fica complicado. Então vamos lá. Eu nem perdi live, não perco mais. Eu arrumei duas armas vampíricas e fico lá. Nem perco live mais. Fico lá batendo os caras e não perco lá. Daqui a pouco você tem um robozinho de cura, que é doido. Não tem robozinho, não é um berserk. Não, é mesmo assim, quando é no nível difícil, o dano dos caras é muito grande. É. Muito, mano. Então lá. Deixa eu rolar do meus bichos. Flaming Skulls! Flaming Skull! Red Skull, Dark Skull. Porque se não colocar aí, os bichos têm uma vantagem, porque eles estão considerando a deles um status quo. Pode ser que liga. Pode ser que liga. Pede pra falar iniciativa. Vai brigando. The Beheaded. Esse não é Flaming Spoon, chama Beheaded. Esses bichos, esses monstros. Nem apareceu ainda. Pois é. Então tá. Mas é porque eles vão burst, eles vão explodir e atacar direto. Eles vêm voando. Então primeiro, deixa eu ver. Hans. O Hans rezou também junto com você pra te ajudar e viu os negócios também. Então, rola aí o Hans. Ficha. Eles tiveram visão, né? 14. A visão pegou. O padre incentivou a população com fogo na prisão. 14. 14? Ele era novinho na época. O diretor da prisão tava lá com todos os soldados. O diretor escapou, mas morreu a mulher dele. Não, o diretor morreu, João. O nome dele estava lá. A mulher dele deve ser aquela besuriana na última que estava lá na última. Não, mulher. Dora. Dora. Ah, Dora 17. Taeron, Moonstone. 9. 9? A soma de três, o negócio é injusto. Você é sempre útil. Vou te treinar. Não, você pode comprar vantagem. Iniciativa aprimorada, mais 10. Mas ele só viu isso. October. 17. Aí eu deixo de comprar magia pra comprar iniciativa. Não. É, Tulissa. Muito justo. A magia que você aprendeu. 16? É tipo assim, se você tiver a magia e velocidade, você põe. Não, eu vou ser o último magia, como é que eu ponho antes? Depois de um turno, antes. Todo mundo já morreu. Eu só falo assim, ó, tô sempre botando, Nilton. Tô sempre, sempre com velocidade. Tô sempre procurando a magia. 16? 16? E Val Helsing? 15. É trigger, se você sentir que vai ter um combate, você já casta. É. Quem tem mais destreza, Tulissa ou Octobre? Ah, deve ser a Tulissa. Destreza, não é igual? É igual. Então vai a Tulissa primeiro, que tem mais carisma. Aqui, é... De nada mesmo, tá? Eu livro de monstros, como primeira ação, ou não? Livro de monstros, pode. Conheça sobre o bicho, vai informação? Vale. É isso? Vale. Mistério. Aí, gente... O bicho vai aparecer. Não, aparece o bicho, ela pega o lixo. Pode fazer isso? Você quer ver pra ver... Pontos fracos. Pontos fracos. É importante pra saber se o bicho é vivo ou morto. Não, sim, é, mas é estranho. É. Mas é melhor você rolar alguma coisa e ver se lembra. Assim, é, já é rola pra ver se lembra. Ah. É melhor rola ver se não, você perde. Isso vai com uma ação, então. Essa lembrança? Não, não, aí é ação mental. Você sabe ou você não sabe, né? É. Aí você rola. Se você consultar o livro, aí a dificuldade é baixa. Se você tentar lembrar de memória, a dificuldade é mais alta. Mas aí é de grátis, né? É free. Free action. Então, é Tulissa, October. Deixa eu ver os meus inimigos. Vamos lá, esses são mais pangueba. Não, esses são mais pauleira. Então, deu 18. Acho que eles vão primeiro. Tulissa foi 16, né? Não, não, October 17. October primeiro. Então, bichos... October, Tulissa, Val Helsing, Dora vai junto. Vai antes do October, Dora deve ter mais destreza. Tá combinando. Ah, o manual é 2. E o Hans vai depois do Val Helsing. E o Taeron. Vai por último. Então, primeiro surgem. Três beheaded there. Três cabeças flamejantes. Só que elas são estranhas. Elas vão se transformando assim no ar, com esse fogo verde, vai enchendo. Uma delas começa a sair. A da senhora, começa. Isso, a galera tá aquele caos total, assim, tentando sair, mas todas as portas estão fechadas. Do lado de fora. O fogo pega a catedral e vum, cobre ela inteira, esse fogo verde. Entendeu? Como se fosse um campo de força de fogo, assim, segurando e prendendo todo mundo lá dentro, para matar todo mundo da cidade lá de uma vez só. Entendeu? E os seus pescadores lá fora, tá? Tem. É, eu falei 20, né? Então. Eram 20 pescadores. Eu falei 20. Eu falei mais 20. São 20 pescadores lá fora, assim, e. Tá lá fechado. Tipo, ninguém entra, ninguém sai. Entendeu? Então tá você e o Taeron lá fora, vocês têm que pegar o Gibbs. E os 20 pescadores. Pois depois tá? Só tô fazendo alguma coisa. Porque aconteceu coisa demais, vocês olham que eu saí assim. Essa é a situação. É... Poderia ter agido antes, mas tinha aqui, até tempo. Lá dentro. Os dois dentro que pegaram fogo, os dois caras que pegaram fogo verde lá dentro. É, os dois caras e uma mulher pegaram fogo. O corpo deles, quer dizer, o do caixão. O caixão pegou fogo assim, lá de dentro do caixão saiu uma cabeça pegando fogo. E esses outros? E a cabeça pegando fogo, ela tem os cabelão assim, é a cabeça do Pevre, mas toda distorcida, os cabelão voando para cima, o pescoço ainda sangrando para baixo, ela flutuando da frente e. E ela é assim. O urdo velho vira uma caveira pegando fogo mesmo, com umas correntes saindo da boca. Tá? E fica flutuando. Andando pra todo lado. E a da mulher sai umas cobras da cabeça, é uma medusa reta. Uma cabeça de medusa. E ela fica flutuando. E a boca também tem grandes presas, a pele é meio verde assim, as orelhas meio pontudas. E as três cabeças ficam flutuando lá dentro. Né? Peraí, uma cabeça? Como que você vê? Oi? É uma cabeça? Uma cabeça. Uma cabeça. São duas cabeças e uma caveira pegando fogo. Ok? Deixa eu só fazer o load aqui. Assim vai precisar de. Eu posso tentar extinguir o fogo, não controlar o fogo, mas. Esse fogo adiantar isso, não. Vai ser difícil, mas isso não dá dano pra nenhum. Meu fogo é mais. Sobe 30 metros. Assim. Esses 20, esses 20 negros é tudo é minho, né? É. Então vocês podem. Às vezes dá pra pegar os caras. 6. Por que, que eu falei 20? Mas... Bom, Renil, talvez tá. Eu mesmo tô achando muito. Poder nível 1 é 10 metros. Não, sim, ok. Mas e dano de queda? Dano de queda. Tá dano de queda? É 1d6 por 10 metros. É o bom, é de metros. Nossa, você pode cair daqui. De 3 dá 4. É 1d6 mais 3. Aí fica muito. 1d6 mais 3 dá 9. Um humano normal teria 10 hit points. Então você pode morrer numa queda de 10 metros. 1d6 mais 3. Que trabalho, né? 17, 18, 19, 20. Beleza. Já tá tudo aqui, tudo carregado. Então, inimigos. Inimigos atacam primeiro. Quantos tipos de inimigos tem mesmo? Tem caveira, cabeça e o quê? Só os pescadores. Isso. Ó, os atenção, minigame, minigame. Os 20 neguinhos, eles estão com as tochas. Presta atenção. Os 20 neguinhos, eles estão com as tochas encostadas na catedral. Enquanto eles mantêm essas tochas na catedral, a catedral fica presa dentro desse fogo. Encostado, tá, então. Isso, entendeu? Então, agora, quantos que tem que derrubar para libertar o pessoal da catedral, ninguém sabe, né? Eu não sou idiota para contar, porque senão tira o estresse do combate. Eu achei que eram todos, então agora você sabe que são menos que todos. Usar um poder de elemento aqui no mestre, aí você me fala. Review, review. Tem no Final Fantasy, tem um negócio de review, né? Revela os pontos fracos. Então vamos lá. Enquanto isso, dentro da catedral, a Catedral do Horror. Esse é o título da sessão de hoje. Que Catedral bonito. Do Horror. É porque senão a gente massacre na catedral. Catedral do Massacre. Então vamos lá. Primeira Flaming School. Vai em cima pra matar o padre Greenbarrow. Ok? Uai, então ele tá bem. Alguém vai pular na frente do padre Greenbarrow pra tentar salvar yes. e sofrer o ataque, ou o padre Greenbarrow vai pro espaço. Mas tem que ser iniciativa. Não, já tá na iniciativa. Mas é porque aí você pula pra ser o alvo, ao invés de ser o padre Greenbarrow. Eu acho que isso é justiça, então eu vou deixar. Você vai deixar? Sério? Ah, não sei, eu posso pular. O Hans não vai deixar. É, eu também. Não, o Hans é uma covarde. Eu posso pular. Né? Você pode pular? Posso, vai. Você acha que seu personagem pularia? Pois é, acho. Bom, que são monstros, né? É monstro. É, você odeia monstro, mata monstro de qualquer forma. Eu acho que é justo. O Aval iria. A Confessor, que é uma senhora de Deus e uma não clériga, iria. Não iria. Eu sou uma senhora da justiça, eu acho que é justo. Nossa, mas você não sabe do que aconteceu. Ah, eu não sei, não. Então... O cara não contou. O cara contou que eles mataram todo mundo da prisão? Não, só quem teve a visão. Só quem teve a visão. Ah, eu tenho. É. Não, então eu vou. Então você vai. Então vocês duas vão. De qualquer forma, a gente tinha suposto, né? Vamos lá. Assim, se a gente mas pensou... não que o padre. Não, não que o padre. O padre, com certeza. Ok, comando aqui em si. Então, massa. A Flame School, a de fogo, vai em cima do padre pra matar o padre. Então vocês duas pulam. Então vou dar um par e ímpar pra ver em qual das duas a Flame School atacou primeiro, tá? É bem digno do mestre agora com 2 confrontos. Vamos ver. Entre 2 yes. confrontos, 20 pessoas, 3 vezes. Esse é o segundo método. É o meu sistema, então tem que dar certo. Quer ver o quad-core aí? Quer ver o quad-core. É. Para o ímpar. Eu falei pálio. Não, só aqui, vou rolar de novo. Eu falei pálio. Eu vou falar, rolar de novo. Volta você viu o. Meu... A Paula tem um olhar de lince ali. Pessoal. Pessoal. Para o ímpar. Quem você falou para o ímpar? Ímpar. Sacanagem, hein? Mas de propósito. Ok, então vamos lá. Flaming Skull vai dar o ataque dela. Ela, qual que é o ataque dela? Ok, ela vai dar uma mordida. E a mordida tem dano de fogo. Tá? Você pode tentar esquivar. Uhum. Esquivar assim. Sei lá, ó, como você vai esquivar nela? Ela tá vindo pra morder o padre. Como você vai esquivar nela? Você vai bater com ela com uma das suas adagas, tirar ela do porque ela tá flutuando e voando. Você vai bater ela pro lado. Posso tentar assim? Fazer um escudo de luz? Tipo, usar um poder de fazer uma barreira de luz. Uma barreira de luz? Barreira de luz? Uma explosão. Uma explosão assim perto de você, onde ela tá. Tá, pra tentar esquivar. Tudo bem. Então eu vou fazer o ataque dela. Ah, como é que você tem? Não, não adianta. Eu não sei se você rola. Não sei se você tira crítica. Você fez a explosão de luz, mas ela foi muito forte, passou por você assim e mordeu o seu antebraço aqui assim, ó. Então tá, mas onde ela morde, dá aquela explosão de fogo. Tá? Vou rolar o dano. 2d6 mais 3. Na verdade, acho que vai dar muito. Nossa, deu 3 de dano. Na verdade, o alto deve ser mais fácil. 13. 26, porque é crítico. Nossa, morreu. Confesso, cai pro lado com o braço dela todo pegando fogo. Assim. Sanguentado. Não, pegando fogo mesmo. Tá pegando fogo. Esfogueado. Inclusive, tá pegando fogo, confesso. Esfogueado verde ou amarelo? Hã? É o fogo, não, esse é fogo amarelo mesmo. Amarelo? Nossa. Fogo amarelo e você tá com menos 1d6. Toda rodada, até esse fogo apagar. Você tem que apagar. Mas o fogo. É manual de magia? Tá? Não, quero ver. O segundo, o Beheader. A tipo Medusa. A tipo Medusa sai voando, vê toda a multidão e vai em cima do October. Porque ele é de pé de monstro. Vai em cima do October. Ok? Ele não tem mais esse poder. Ele já. Desvantagem. Ah, você comprou ou não? Não? Então tá, então eu tenho que sortear. Essa desvantagem é do Anderson. Mesmo. Então eu tenho que sortear. Não, vai cair um pra deixar. Ó, Medusão, um. Eu não. Não, você não. Dois. Três com Hans. 4, 5 e 6 vai e mata alguém da multidão. Uhum. Agora no American Idol. 5. Ela foi em cima de alguém da multidão, de uma velhinha lá. E você vê que ela para na frente da velhinha, é bom que vocês veem o ataque dela, para na frente da velhinha, sai um raio verde dela assim, a velhinha fica toda petrificada, vira pedra assim. Essa é a Medusa. Aí ela chega e bate, dá uma cabeçada e pá, aí quebra tudo. No chão. Só um adendo. Os dardos que a gente achou lá na cripta faz o que mesmo? Ela ataca fantasma. Ah, então certo. Isso não é fantasma. Tá. Mas aí, isso aí foi lá dentro. Falta mais uma caveira. A caveira de cadáver vai em cima do prefeito. E você vê que a boca dela, assim, ó, tem duas presas, parece presa de vampiro. A boca dela. A boca dessa cabeça, da cabeça do padre. Vai voando, assim, em direção do prefeito. E o pai do padre, como é que ele chama? O Zokar Eucaride pula na frente, meu filho, aí o bicho pega. Nossa. Na garganta dele assim, cai no chão, o bicho vai bebendo e atrás dele vai jorrando sangue assim, nossa senhora, que tosco, e brá, ele levanta assim. Aí na hora que o bicho levanta assim, ele olha já pros lados, pro outro, parece que ele tá morrendo de fome. Tá. Enquanto isso, lá fora, os outros caras olham assim pra você e o Gibson assim, não! Mantenha o fogo! Porque vocês lá dentro, vocês começam a notar que as paredes e o teto tá começando a cair, a ficar enfraquecido por causa desse fogo mágico lá de fora. Pra dar estresse. Aí o Gibson, não! Eu cuido deles! Aí ele vira assim pra vocês, assim, é, tá o nome dele escrito na barriga, né? O nome dele escrito na barriga, assim. Ele olha assim pra vocês, assim, ó, e abre assim. Aí as tripas dele saem pra fora como se fossem uns tentáculos, assim, voando. Assim. Ele faz isso e o segundo ataque dele, esse é o primeiro ataque que ele só preparou. Ele não... Qual que é a ação dele? Ele segura a barriga e abre e sai as tripas inimigo, voando. As tripas ficam voando. Esse ativo dele é 18. E aí, agora, ele vai fazer o segundo ataque dele. Vai fazer um ataque mental vocês dois para tentar descobrir o nome de vocês. Então... é inteligência mais 7 dele contra. Vocês podem resistir com inteligência, mas você tem poderes da mente. Então você pode usar o bônus dos seus poderes da mente. Você usa a sabedoria. Tá? Crítico! 3, 2 e 2. Sabe o nome até da mãe. Eu ia comentar no começo. Ah! Pois é, calma aí. Quanto foi o crítico dele? 6 e 6. Mas crítico é crítico, infelizmente. Só se fosse outro teste de perícia, eu podia ser, hein? É, mas se você tirar crítico, tudo bem. Não, tirar, foi 11, 6, sim, não foi 11. Foi quase. Não dá, mas ela talvez com... Não, é o crítico. Entrou. E aí, mas ele sabe o apelido dela ou o nome de elfo? Hã? Ele sabe o apelido dela? Ou ele sabe o nome verdadeiro, o nome que você foi batizado. Que é o nome de elfo? É, eu não lembro porque era, mas é o nome de elfo. Elandria. É que ele tá na ficha. É o que tá na ficha. Ah. Ele vai falar agora. Ele Dora. Sabe o nome que você não sabe. Ele vai falar Dora e você sabe o que é. Okay. Aí ele fala assim: Dora and Moonstone. Aí ele faz assim com os braços. Aí no braço de cá aparece escrito assim: Moonstone. No braço de lá aparece escrito assim, como se fosse um espírito. Beleza, hein? Dora. E nessa hora acho que você vê isso, na hora que você vê os nomes sendo escritos, vocês veem translúcido assim, uma parece uma sombra assim, ó, com uma caneta, tipo essas canetas tinteiro, assim, enorme, mas com a ponta parecendo uma lâmina, escrevendo assim no braço dele. Aparece e desaparece assim no ar. Sabe? Uma sombra com essa caneta fluorescente, assim, é um vermelho fluorescente. E aí some no ar. Beleza, entendeu? Beleza, mas é só isso que ele fez. Faz tudo. E não causou dano nenhum. Ah, tá ótimo. Por enquanto. Foi só o da Dora? Não, Dora e Moonstone. Ah, os dois. Vai lá, Dora. É nele. Deixa o Pokémon, o povo se vira lá. Como que é as tripas dele? Dá pra fora? Dá pra fora e tipo pra tentáculo, fora. Assim. Ué, eu não entendo pra começar. Vou ver se segura as tripas. É isso aí. E ela vai invocar a natureza. Isso. Pra sair raiz do chão. Mas as raízes vão, como eu entendo normalmente, que ele vai lá e pega a pessoa toda. Isso. Ela vai focar nas tripas da barriga. Nas tripas da barriga. É. Tá, beleza. Então eu vou rolar o movimento das tripas da barriga, vai ser o seu a dificuldade pra você agarrar essas tripas, tá? Então 2d6. Tripas da natureza. Mais 10. Tripas da barriga. Que legal. Tripas do demônio. 15. É o 15. Tem que bater 15. Crítico, nossa, prendeu as tripas todas. E você ainda pode arrancar as tripas, causando dano. Uai, olha, ela vai dessas. Isso. Esse poder é de que nível? Nível 3. Nível 3, então rola 3d6 mais 3 de dano. Uau. Tipo, se fosse 2, eu ia ser outro crítico, mas. Foi 7. É, 13. 13? 13, dano. Não, mais 3. 13 é mais 3, então 16. 16 de dano? É. Beleza. Aí os outros lá, chefe, você quer que nós nos ajudem vocês? Não, ficam aí, continuem aí. Eles vão pagar pela morte da minha irmã, Vessoriana. Mas foi há 50 anos atrás, então esse cara não é meio, é meio sobrenatural, né? É. Então tá. Vou tentar cristalizar ele. Então beleza, Octobre, caneca de pedra, depois da Octobre Tulissa, depois da Tulissa Valmelsa. Tá, eu vou gritar pro Hans e ajudar a Confessor e tô indo em cima da Medusa. Tô correndo, tem uma distância que eu possa correr assim. Sim, meu amigo! Sim, meu primo, vou ajudar a Confessor. Ele quer vir. Tá, vou correr no gás e vou dar uma investida poderosa na Medusa. Beleza. Uma machadada. Manda braço. AC16. AC16? É. Na Medusa. Na Medusa? Meduzão. Então, deixa eu botar aqui, ó. Meduzão, Flame Skull e Beheaded. A Meduzão, ela voa assim, muito rápida, tá? Uhum. 2D6 mais 8, deu. Ixi. 4 mais 8. 12. Conseguiu. Você acertou no meio da cabeça da Medusão. As cobras fizeram assim. Não dá. As cobras atacaram e morderam o seu machado e soltaram o veneno no machado. Mas seu machado é imune a veneno. Porque ele é de metal. Bom, e ele é inorgânico. Mas agora é um machado. Envenenado. Agora causa mais dano. 20. 20. Que dano. Nossa, tá indo. Nossa, eu vou ter que aumentar os PV dos bichos aqui. Não, é só porque tem o Berserk aí. O Reza Galena não dá esse dano. É o Berserk é doido aí. Aqui eu tava pensando, você tava dando dois ataques. Vamos botar umas penalidades no segundo ataque. Pra não ficar muito, tipo, como se fosse crítico o tempo todo. Tá. Botar um menos 4 assim, no segundo. Então vamos lá, Tulissa. Então ele, pode ter uma redução média nos dois, tipo assim, menos 2 nos dois. Ah. Talvez ele até escolher. Se o cara for ambidestro, vai ver ele tem uma redução pequena nos dois, mas se ele não for, ele tem uma muito grande no outro. Se ele não for ambidestro, ele não. Nem consegue. Se ele for ambidestro, ele teria menos 2. É, então acho que faz mais sentido menos 2 do que 0 e 4, né? Assim, é mais fácil, inclusive, em termos de mecânica. É, exatamente. Uhum. Polícia, o Hans tá do seu lado. Não sei se menos 2 é muito, sei lá. Nome, confesso, seu braço. Ricardo? Sim. Tô sentindo cheiro de carne queimada. Está doendo muito? Como você está se sentindo nesse momento? Muito. Essa é a ação dele? Essa é a ação dele. É ação free action. Ah. Você tá falando, mas agora é você, Tulio. É, alguém acha que esses bichos, os moços caras lá fora, são morto-vivo, alguma coisa assim? Não sei porque a gente não viu esses bichos. Calma aqui, rola a sua constituição que você tá sentindo muita dor, que seu braço tá todo queimado. Das cabeças. 2D6 mais constituição, tirar mais que 10. Agora tem umas caveiras flutuantes aí na sua frente. Que parece um então, mais urgente. 12. As caveiras botando fogo todo mundo. Não desmaiou de dor. O negócio pega fogo. A confessa, não desmaiou de dor. Tá com o braço todo queimado, estorricado, preso assim. Ela olha assim, ó. A pele tudo caindo, assim. Vai ficar aquela cicatriz horrenda. Mas ela não. Não tá. Ela é baixo. Não é isso mesmo. Baixo. É. Então, essa que me mordeu, ela tá. Continua mordendo, tá lá presa lá. Tá, ah, tá lá presa? É uma gigano. Tipo, ela tava batendo papo, não, tá tudo bem. É uma flame school, assim, você tá assim, ó, com uma caveira pegando fogo no braço, assim. Não, tá tudo bem, isso aqui não. É então eu vou jogar poder de luz nela. Assim. Nó! Beleza. Olha aí. Mas aí eu preciso acertar, porque ela tá na minha, no meu braço, eu só posso fazer assim. Fala pra ver se você não. Não. Rola pra ver se você não. É, vai do braço. Ela não vai esquivar, entendeu? Mas tem que tirar 12. Deu quanto? Deu. 15. Mas conseguiu. 12. Por que? Já tava parado, não vai esquivar. Rola o dano. 10. Rola mais um D6. 4, Gaia 14. Beleza, porque aí nessa hora você vê que a explosão foi maior do que você estava esperando e joga a caveira flamejando voando para trás. Nessa hora você vê que é um undead, um morto-vivo. Porque os seus poderes têm um dano muito maior quando você acerta mortos-vivos. Eu vejo isso também ou não? Você vê isso? Vai te dar mais 2 de bônus sobre. Porque agora você está vendo, você está lembrando do manual. Então quando você tentar a sua intuição, vai te dar mais 2 de bônus. Você viu esse detalhe. Eu posso, sei lá, me curar? Eu posso me curar? Não, eu não quero ver. Mas eu posso pode usar um action point pra me curar, porque eu tenho certeza. Pode. Eu tô mas ó, vai arriscando os action points no quadradinho. É pra aventura inteira. Pode usar. 10 pontos, só 4. 4 não. Então, esse valor, tô acreditando. Já é o terceiro. Você acha que ia gastar mais uma sessão na dano? E por combate, é só 1 action point por combate, hein? Tá, gente, deixa eu tomar outro dano. Ok, mas não tem nada de combate. Action point, mais 2 action points. Mas no mesmo combate, não. Combate diferente também. Droga, tirei o plano do Léo, olha lá. O Léo sorriu. Usou 2 action points. Eu tô pensando. Beleza? Beleza. Massa, Tolissa. Val Helsing. Você tá olhando. Você tá lembrando do professor Lorimort falando sobre Fame Schools. Olha aí. 2d6 mais inteligência, mais monstrologia. Tirar 12 rolou. 7 mais 8, 15. Beleza. É o seguinte. Essas são beheaded. Oh. Elas são invocações. Eles são invocados do além. Ou seja, se um invocador for morto, elas desaparecem. E pontos fracos. Poderes da luz causam ponto fraco. As mesmas armas que você pode usar para fantasma, pode usar para ele. Eles causam dano nessas Flame Skulls. Isso. E elas temem símbolos sagrados, desde que empunhados por alguém por fé. Elas temem. Eu não tenho nenhum, né? Você tem a cruz, a cruz de fantasma. Assim, você tem aquela cruz. Eu tenho um símbolo sagrado também. Você tem, de Tyr, que é o. É o que, de Tyr? É o martelo, a mão do martelo, não sei o que. Mão do martelo? Você tem o que? É um medalhão? Tem. Você é um medalhão. É. Um medalhão. E você tem uma cruz, assim, aquela cruz monstra que você carrega por dentro, assim, ó. É pra vampiro também. Então, essas coisas, elas podem ser, assim, rechaçadas, elas evitam. Tá? Mas eu não sei disso. Não, a Val Helsing sabe. Pois é, aí eu posso gritar pra todo mundo? Essas informações? Pode, você pode sair gritando no meio do caos, o povo tentando sair e tal. Vou passando por todo mundo e dando as informações. Ela vai gritar só pra que ela sabe que tem alguma coisa do tipo, né? É, então você fala assim, Tolissa! Então fala aí. Tolissa, preste atenção! Aí eu falei todas as informações. Não, quer dizer, se fala. Aí eu esqueci. Então fala assim, pega o seu símbolo sagrado. Pega o seu símbolo sagrado e aponta para essas invocações. São invocações. Ah, tá. E, porque só tem essas cabeças lá, né? Isso. Okay. E fala para ela que deve ter um invocador aqui perto. É, e como é que a gente faz para descobrir o invocador? Tem que sair da catedral, mas a catedral tá toda fechada. Uau. Então. Eu vou correr, minha ação é correr até perto do cara. Do Gil. Não, o Gibbs está do lado de fora. As paredes estão fechadas. Tentando a saída, eu vou correr pra saída. Não, é porque tem um fogo em torno, assim. Você pode tentar pular pela janela. Meu dado atravessa o fogo, só abrir a porta? A porta fechada. Não, a porta é fechadaça. Você pode tentar tirar pela janela, assim. Tá. Tem as janelas, você vai ter que subir nos bancos. Já mataram o monstro dele. Oi? E atirar. O monstro que tá aqui dentro. Mas é que se matar o Gibbs, a ideia é que se matar o Gibbs, os monstros vão ficar invocando. Ele vai continuar invocando. Você pode tentar pular pela janela, mas tem fogo. Você vai sofrer um dano violento desse fogo mágico que tá em torno da janela. Entendeu? Você pode tentar pular pela janela e cair lá fora, porque você sabe que tem um invocador. O invocador deve estar em algum lugar. Vou pular na janela, vamos ver o que vai acontecer. Dano é violento. É mais de 30. Hã? Talvez. É, não sei, vamos ver. Não pulava, não. Não é pra pular. Não, vamos ver, pode pular, pode pular. O problema é que chegar do outro lado com 5 também não adianta. É, vai morrer na próxima. Porque vai ter um monte de cara lá, mas você não tá vendo isso. Mas assim. Vai, então não tem nada pra fazer. Vai lá, faz o que você acha que tem que ser feito. Faz o que você acha que tem que ser feito. Não, você sabe que se essa caveira for, se uma for morta, vai ter que ser invocada de novo, demora as invocações. Então vou atacar a caveira. Então qual caveira? A de Medusa, a Flaming Skull, que tá mastigando. Medusa. A Medusa? É. Tá. A Medusa. Mas a Medusa não tem as características da outra cabeça, né? Então, não, todas nada... as três têm as mesmas características. É tudo undead. Tá. Tudo undead. Pode usar o seu dado ou ir com a espada mesmo. Qual que é o dano do dado? Porque... é o mesmo. É o mesmo aqui. Desse, aí esse é a mesma coisa aqui, ó. Só que é 1d3 mais 3 versus fantasmas. Qual que dá mais dano? O dado ou a... a espada? A besta. A espada dá... não, porque tá longe, 1d6 mais 7. Dá pra ir com a espada? Dá pra ir com a espada. Então eu vou com a espada, né? Então você passou por todo no meio da multidão, pulou com a espada em cima da Medusa. Da Medusa. Beleza. Aí é. A Medusa já tinha tomado um dano, tá? Ela tá com 30. Nossa, também, né? Também. Flamou? Não. Se eu tivesse pulado a janela. Oh my god! Você vai em direção à Medusa, a Medusa vira pra você. Aí antes disso eu viro pra Tulissa assim. Valeu, Tulissa, pelo. Pela dica. Pela dica. E aí você correu em direção à Medusa, você foi bater na Medusa, a Medusa olhou pra você e você. Ai. Vou ver se ela petrificou por quantas rodadas e se ela petrificou mesmo, né? Vou ver se às vezes ela resiste. Nossa. Então é 2d6 mais 10. Essa é a morte mais rápida. Saiu 14. Mais indolor. 14. Kasparov sabe bem. Né? Rola 2d6. 2d6 mais Constituição. Deu 7, 8, 9. 9. Tá lá, petrificada, deixa eu ver quantas rodadas. Tá 4 rodadas petrificada. Nossa. Aí vocês viram que a Medusa conseguiu pegar a Val e ela tá lá petrificada. Cada rodada você rola de novo pra ver se você sai, tá? Hans! Não! Não! Oh, o que eu faço? A Elissa com o braço de bacon, a outra petrificada! Oh, estou! Oh, morra, desgraçada! Faça alguma coisa, Hans! Sim, eu tenho dificuldade de decidir em momentos de estresse. Aí ele olha pro lado pra ver se ele consegue fugir. Não tem jeito pra fugir. Ele vai em cima lá da Medusa. Fala aí, um ataque da Medusa. Ele vai dar golpe poderoso com o colete dele. Ele tava pulando, matando monstro. Dando de toalha. Critical! Yes! How's the game to save the day? La la la la la la la la la la la. Ele vem tá cagando de medo. La la la la la la. Impressionante, cara. Não, é porque ele esconde o medo dele numa capa de alegria e felicidade. E a terceira camada é de música. E a de cima é de cerveja. A de cima é de cerveja. E a mais exterior é o perfume élfico que ele usa sempre. É, praticamente é cebola, né? É complexo, no meio tem nada. Ele deu 18 de dano, a Medusa, 36. 36? Nossa! Matou a Medusa! Crítico. Tchá, tchá, tchá. Então ele fez tipo o sopro, assim. Aí ele fez o H. Ele fez o H, o A, o N e o Z. Não, e quando ele parou, a caveira caiu um monte de quadradinho, assim. Pum, pum, pum. Beleza. Aí eu saí da petrificação, continua. Saiu. Na hora que ela morre, aí você continua o... Bate o ar. Aí ele... Oh! Não me acerte, irmã. Oh. Cadê a Medusa? Eu tava vendo? Foi enquanto eu tava pedra? Sim, já está ali no chão. Ó. Oh. Enquanto isso, todo mundo naquela... Ah! O povo se matando. Já morriam uns 3 pisados em cima do outro, as véias e tal. tudo assim, o prefeito morreu, o prefeito morreu não, o Zogar morreu, né? Mas o bicho agora tá indo pro prefeito, pra matar o prefeito. Taero Moonstone. Vamos lá. Esqueci o que eu ia fazer. Vou dar um blast mental no... Vou tentar dar um blast mental no Gibbs pra estanzar ele. Tá. Pra eu deixar ele stun, pra ele conseguir agir no próximo. Beleza, manda brasa. Mostra 13. Tá. Vou rolar ele, 2d6 mais 7. Deu 17. Tá. Beleza, né? Tá bom. Ele conseguiu resistir. Foi isso que eu fiz. Não, peraí, não é possível que não vai ter gente, não vai nada. Então, esse cara vai ferrar a gente agora. Não, foi isso mesmo. Não tem mais. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Você pode fazer mais uma ação? Posso usar action point, mas não sei o que vai adiantar fazer outra coisa. O negócio era tentar ele fazer no agir. Deixa eu. Agora os inimigos. Como free action, você não pode acalmar o povo, não, né? Não, não tem que acalmar. Eu tô lá fora e os caras tomando fogo, fora, né? É. Então uma medusa acabou. Agora o segundo que está indo em direção ao prefeito. Tá seguindo, segundo está indo em direção ao prefeito. Ok? Ele está indo em direção ao prefeito. E alguém vai tentar pular na frente? Tira. Você vai com o negócio de tira. Tá. Então, com o amuleto de tira, é como se você fizesse uma esquiva usando o seu poder. Entendeu? Não. Que eu rolo? Você rola sabedoria mais 2. Que é o seu poder no nível 2? É. Então, sabedoria mais 2. Carisma. Não é, não? É carisma. Carisma mais 2. É. Conseguiu. Na hora que a caveira chegou, eu tirei 3. Rola aí. Rola aí. É, deu bom. A caveira tava chegando perto da caveira zumbi, assim, né? Com, zumbi não, tipo vampiro, assim. Você botou, sei lá. Começou a flutuar pra longe. Porém, a Flaming Skull saiu voando em direção a 1, 2, 3, 4. Direção ao Hans. O Hans tá assim ainda, festejando. Ó, oh, eu matei a medusa. Aí, oh! Ele vai tentar esquivar, lógico que ele é besta. Aí, eu vou atacar aqui com o Flaming Skull. Deu 14. Eu escolho 14 pra morder e botar ele, deixar ele em fogo. Deu quanto? 15. Acabou, né? 15. Então pulou pro lado, a Flaming Skull passou direto. Lá fora o Gibbs. O Gibbs virou. Qual que é esse poder? The Power of the Names. Ele tá com as entranhas dele e o Palas. Tirou meu corpo. É, não dá nem de tirei elas, né? Ou só deu dano? Não, deu dano. Deu dano pra caramba. Ele tá com 60 a 44. Mas. Tá, ele vai tentar escapar das entranhas, vai tentar rasgar as raízes. E. Tô desconfiado que ele usa ela pra fazer o jeito do mundo. Eu vou deixar ele sempre preso. Faz um negócio da mão. Não, pra ele não consegue fazer. Aí, sei lá, vai matar fogo. E aí, vai chega assim, o Gibbs está lá, as entranhas dele tentam escapar. Então elas vão fazer um ataque e você faz a mesma rolagem que você fez da outra vez. Tá? Tirei 4 mais 1, 5, deu 15. Vou tirar mais que 15. 16. 16? Massa. Mas é. Eu tiro aqui o gasto mais ponto. É, gasto seu ponto. Então massa, então tá preso. Aí ele vira e. Isso é dos tentáculos dele. Ele vira pro braço dele que tá escrito o seu nome e fala assim. Isso é do quê? Hã? Isso é do quê? Do que o quê? Você falou. Então isso é dos tentáculos dele. Os tentáculos dele estão presos. Eu sei. Essa ação que eu rolei aqui é dos tentáculos, não é dele. Entendeu? É, aí ele vira pra mão onde tá escrito o nome da Dora e fala assim, vira pra assim. Mate Moonstone. Nessa mesma hora eu vou fazer um ataque contra sua mente. Se você perder, você vai atacar o Moonstone. Perde não, hein? Tá? Vamos lá. Você vai rolar 2d6 mais sabedoria ou inteligência. Ou onde a sua sanidade está mais centrada, né? Tá? Então o dele é 2d6 mais 8. Nossa. Nada, nossa. Tirei baixo. Tirei 5 mais 8. 13. 13. Quando não é crítico, ele é. Eu tirei 3 do lado. Tirei 8. É 8? Beleza. Então você faz. Agora você faz um ataque no Moonstone. Saca, vamos lá. Tá. Esse ataque é o seguinte, pode ser um ataque half acid, não. Tem que ser um ataque pauleiro pra matar mesmo. Entendeu? Um ataque pauleiro. É um padrãozinho dela, vai dar mais um entango mesmo. Isso. Entango pra amassar, pra enforcar. Pra. Lembrar. De constrição. De constrição. Isso. Então tá. Manda brasa e você rola 2d6 com destreza. Mais destreza pra tentar escapar. Ainda bem que eu não tô lá fora, hein? Imagina se esse ataque vai. 10. 14. Entendi. Só tirar de novo. Pegou? Então rola o dano. Nossa, eu vou cair daqui a pouco sem foco de energia. Vai ter que começar a atacar. Aí você resolve com o cara. É melhor do que resolver com dois. Aí na outra vez ele. Dano pá. 6. 7, 8. Beleza. Aí os caras que estão lá no fogo, chefe, você quer que ajude a você? Não, pode deixar que eu cuido desses vermes. Então vamos lá. Aí, Dora, agora você. Aí você sai do domínio dele. Aí eu saio? Sai. Ups! Desculpa! Vai, ataca ele! Vai ser lá dentro da igreja antes. Newton. Ah. Ele assoprou o. De ideal pra ter RPG. Pois é, é a tempestade lá da igreja. Ele assoprou o nome do braço pra fazer funcionar o negócio. Isso. Pra funcionar. Eu vou subir o entango que já tá nele pra pegar o braço que tá com o nome do mago. Tá. Entendeu? Aí, tipo, mobilizar o braço dele junto do corpo. Tá. Oi. Oi. Oi. E você vê? Manda abraço. O pão foi bem. Deu. Peraí. 16 ou 19. Bom, acho que deu. Deu no 17. Conseguiu. Então eu vou rolar mais um danozinho aí de construção. 10 de dano. E agora o braço dele, o braço dele tá junto com o corpo dele. Ele não vai conseguir soprar. Você faz mais. Oi. Agora é October. October. October. Tá em fúria, vai em cima do. Tô te ligando do almoço, agora não quero mais. Do de fogo. Isso, manda abraço. Vai atacar com os dois machados, então é menos dois, né? Cada ataque. Isso. Vai ataque. Ui, é quase foi crítico. O ataque foi uma bosta. O primeiro deu 19 e o segundo deu. Deu quanto? 12. 19 e 12. 19 e 12? É. Menos 12. No. Na caveira de fogo. Flame. Tá. Então o primeiro deu 9 mais 7? 16. 16. O primeiro seu? 19. Pegou. E o segundo ataque, ela é menos 2. Pegou. Manda brasa. Então. Dá o dano. Depois a Tulissa, depois a Val Helsing. 17. 5, 6, 13. 17, 13, 30 no total. 30? É, mas se tiver redução de dano é 17, 13. Não, não tem não. Não, 30. Beleza, frame school tá indo. Tá com 20. Mas pé também. Tulissa, com o braço de bacon. O que sobrou lá dentro? Hã? O que sobrou lá dentro? Sobrou o Flame School e sobrou o Beheaded, que é o que parece um zumbi. Tá. Mas agora tá começando a cair as vigas do teto. Lá em cima, assim. É. Mas pode deixar que na próxima rodada os capanga do Gibbs lá vai ajudar o chefe lá. Vai chegar aos 20 pra espancar. Manda brabo. Esse bicho. Onde que a gente tá? Tá dentro da igreja. Não, vocês estão dentro da igreja. Vocês estão perto do altar. Tá. Perto da parede. Isso. Tá. Você pode. Aqui é sem mapa, então é tá perto ou tô longe? Você tá assim, tô perto ou tô longe do bicho? Então, eu quero tá perto da parede. Você tá perto da parede. Eu quero fazer a minha explosão de cura e meio tentar pegar a parede. Qual que é o objetivo? É apagar o fogo. Ou impedir que o fogo. Sei lá, alguma coisa com fogo. Ver se alguma coisa funciona nesse fogo, entendeu? O meu, funciona. Ah, sim. Então você quer usar a sua explosão de luz e energia sagrada pra ver se espalha o fogo de uma determinada área. É, se ajuda a apagar o fogo, se tem algum efeito. Entendeu? Tá, tudo bem. E aí pegar a caveira e a parede ao mesmo tempo, porque é uma explosão. Tá, você vai em direção à caveira e prendendo a caveira na parede. Pode ser. Tá voando ali, você vai assim. Manda brasa. Manda brasa. Tirar a foto que tá com muito fogo. E aí eles vão queimar rapidinho. Aí a próxima pegada é no tudo. Beleza. Ó, 20 tá na 14. Manda brasa? Hã? 14. 14? Tá preso. Na caveira, né? É. Você tá frame school ou beheaded? Beheaded nessa vez, né? É, o que tava mais na minha frente. Não, então já tem outro plano pra. Não, deu mais 7. 14. 14. Você conseguiu, porque empate e o ataque ganha. Então manda brasa. Dá o dano. E aonde a sua luz explodiu, parte do fogo mágico deu uma parada assim. Então se você fizer uma explosão dessa na porta, dá pra abrir a porta. 10 metros de linha dele. Então, por exemplo, se você fizer isso numa janela, a Val pode pular para a janela. 10 metros? Sim. Não? Você abre uma janela. Depois que termina a explosão, zoom. Vou até 37. Tá? Deu quanto? 15. 15. 6. Ó, tá 35 perreta. 6, 6, 4. Beleza, Tulissa? Van Helsing. Então quem tá mais capenga? Quem tá mais capenga é o Fire School. Você tá lutando assim, de costas com o October. O October grandão, sentindo aquelas costas bem carnudo assim. E você ia do outro lado, e o Frame School voando em torno de vocês. Você... Aí o October do lado de lá, você do lado de cá, o October do lado de lá. Tô 16. Ah, 16? Dá? Dá. Ele já esquivou, então não vai esquivar mais não. Pode rolar o dano. Aqui dá um D6 mais 7, um D6 mais 3, desce mais 3. Isso, então você rola um D6, você rola um D6 mais 7 e depois um D6 mais 3. Rola 2 D6 e soma 10. É, 2 D6 soma 10. 4, 5 mais 10, 15. Já fiz tudo? 15 tudo, 15 de dano. Ele tá com 5 PVs, quase morrendo. Agora o Hans Caneco de Pedra. Oportunista que nem ele. Oh! Ele esbarra vocês dois assim, se sente aquele cheiro de perfume no ar. Ele tropeça numa criança que tá correndo assim, oh, desculpe! Enquanto ele pula no ar e gira com seu atletismo élfico, e ele vai tentar atingir a Flame School no, na órbita direita com o seu florete. Ah. Muito bem. De cabeça para baixo. 7 com 16. 16. Flame School, o Flame School no último suspiro vai tentar fugir. Então com menos 2, dá um 2d6 mais 5. Deu 4 mais 5? 9. Quanto que eu acertou? 16? Acertou o Hans! Rola o dano. O Hans acertou a Flame School. O Hans acertou a Flame School. Acertou pela órbita e ainda ficou rodando assim a Flame School. A Flame School. E ficou rodando assim no floresta. 11 de dano. Oh, 11 de dano? Foi! Ele fez assim, pá, jogou no chão e pá, explodiu. Ah, mas ninguém liga pra ele, todo mundo tá correndo. Ele já matou dois, hein? Já matou dois? Só roubando pra ele. Só roubando pra ele. Tu seja de três, cadê o Zec? Ai, eu tô nervoso. Aí ele pegou. A pergunta é por que ele matou, né? Tipo, eu dou 30 e tantos de dano, ela dá mais. Ei, não, velho, aí ele pega a capa dele, capa de veludo roxo dele. Vocês estão lá fora, não vê nada disso. Mas ele vai contar, eu tô sabendo pela consciência cósmica do. Ele vai fazer uma música. Tá, era o Moonstorm. Tá, em vez de atacar esse bicho, eu não consigo atacar ele, eu vou tentar, usando telecinésia lá, magia telecinética, tirar as tochas da mão dos caras. Eu consigo afetar uma área de 10 metros. Tá, então você consegue acertar 10. 10 que estão do lado de cá. Tem 10 minigame. 10 do lado de cá, 10 do lado de cá. O Gibbs está aqui. Entendeu? Você acerta esses 10 e tira as tochas. E eu rolo contra o quê? Você rola contra eles todos. Eles todos vai dar mais 10. Tá? Então, entendi, vou rolar aqui. Entendi. É porque é todo mundo segurando, é um negócio puxado pra ele. Olha lá. Estão segurando. Vou fazer um cálculo aqui. Vamos lá? Vai ser difícil. Talvez eu prefira afetar menos e conseguir. Tá, não quero afetar menos. Tirar 5. Tirar 5 é mais 7. É muito. Eu prefiro ser mais 10 e contar com a sorte. Então mais 10 e conta com a sorte. Vambora. Contra o Nil, você quer que eu role primeiro ou você role primeiro? Eu rolo primeiro, vamos lá. Isso. Isso mesmo, tem que ter sangue frio. 8 mais. Então, mais 8, 16. 16. Tinha menos que 6. Tirei 3. Ai. Não, se eu tirar 16 eu pego, porque quem. Então tem que tirar 3 ou mesmo. 4. Tirei 4. Ô bicho, correu. Então. Oh, então. Porém, nessa hora que você fez isso, a área que estava perto de um deles no canto, um fogo desaparece repentinamente e a tocha do cara apaga repentinamente. E o cara olha assim para a tocha sem saber. E isso te dá esse um pontinho aqui. e você consegue tirar todas as flechas. O cara olha assim, o cara não tá segurando assim. Foi ele, eu tô usando o que ela fez, entendeu? Ele tava segurando assim, aí ele olha assim com a mão meio boba assim. Aí, aí levanta. Esse aí você joga pro outro canto assim, né? Quando você tira das mãos deles, as tochas apagam instantaneamente e a metade de cada da catedral, o fogo apaga. Logo em seguida você já começa a ver um monte de gente pulando assim, quebrando a janela, rasgando o braço e tudo, pulando, saindo desesperado, berrando, chorando e desespero total. Suplicando e tal. Aí tem umas portinholas assim do lado, assim, por onde está saindo a turma. Vocês lá dentro, de repente, vocês veem de mais nem menos um lado caiu. Mas nessa hora cai uma mega figa assim, no meio da catedral. Todo mundo faz teste de destreza. October, o jogador que não tá aqui tomou na cabeça. 2D6 mais destreza, tem que tirar 10. Destreza ou mais atletismo, se quiser. Nossa! Quanto que foi? Conseguiu. Você tava quando saindo, quando você viu que a viga caiu na cabeça da Tulissa, amassando e prendendo ela no chão. Você vê ela, o sangue correndo para todos os lados. A Tulissa tá sofrendo. E o braço dela bacon mexendo pro outro lado. E a viga tá lá. Então esse é o novo minigame. Tem que salvar a Tulissa. Então a viga enorme. Vou rolar o dano. Das 10. 2D6. Deu 7, 10 de dano. Caindo. 10 de dano, Tulissa. Uma parede parou de pegar fogo, mas tá caindo dentro. Isso. Tá, 10. É destreza, né? Isso. Tá. Agora, October, você vai ter que ajudar a Val a levantar a viga que tá em cima da Tulissa. Caiu na cabeça da Tulissa. Entendeu? Faz o golpe sempre. A da Tulissa, que tem aquela pele toda branquinha, tá toda cheia de diversas cores de rosto. Diversas cores. Eu tô em fúria. Faz um roll pra fazer eu parar de atacar, então. Fazer alguma coisa. Você tá em fúria? Eu tô em fúria, nossa, ué. Nossa senhora. Ele não vai ficar nunca. Não, então você chamou o Octobre, só foi assim. E saiu correndo lá pra fora, assim, com os machados dele, assim. Que nem um trem. Já tá na minha vez? Já foi todo mundo? Como é que tá? Não sei. Vai morrer lá, isso. Hã? Ó, o Hans, rola pro Hans aí, vê se ele escapou. 96. 10 mudado. Beleza. Sim! October, volte aqui, October! Deixa o October, me ajude a tirar a viga da cabeça da polícia. Claro! Aí ele pega assim, olha a viga com a mão assim. Ele é forte. Olha aí, você tem que tirar 10 na força e eu tenho que tirar 10 na força. Vamos somar com força. Olha aí, 2D6 mais força. 11, beleza. Conseguiu levantar um pouco. Rola pra fora, rola, a gente tá aguentando mais. Rola. Posso rolar pra fora? Tem que pode. Jogar? Não, precisa não. Só sempre me falar que você rolou, rolou pra fora. Aí ele solta. Oh, a catedral está caindo. Aí o padre Grimborn, eu não saio daqui, não, minha catedral querida, não. E pá, tá começando a desabar. Aí eu posso pegar ele, botar assim e sair correndo. Pode. Rola força, porque ele não quer sair de lá. 2D6 mais a força dele, que é 1. Deu. Não. Deu 10. Acho que não, acho que ainda faltou 7, mas deu 11. Deu 11? Beleza. Você pegou ele tá se debatendo nas suas costas assim. Ele assim, mas ainda falta de batalha. Falta o. Isso. Acabou tudo lá dentro. É, falta uma caveira. Uma caveira tá voando, tá? Agora, inimigos. Tá chovendo assim. Olha lá. Eu sempre deixo, agora que essa chuva eu costumo deixar tudo fechado. Mas. Let's hope for the best. É, gente, agora você deixou funcionando. É, mas você deixou de levar balde. A cortina com certeza eu fechei. É, agora então, a cortina se não ventar. Ah, porque não tá ventando nem. Se não for a chuva horizontal de hoje, que a chuva hoje é horizontal, né? Não, horizontal. Oh, God. God damn. Não, dá pra ver a nuvem, os ventos passando. Inimigos, o Gibbs lá fora, ele vai. Ah, ele tá lá preso, com um negócio preso assim. Ele vai endoidar o cabeção. Ah, ele tá com o braço livre, né? Ele tá com o braço livre. Isso. Aí ele vira pro braço livre que é seu, né? Da Dora. Adora. Adora. Fala assim. É. O que, que ele vai falar? Ele vai falar. Me liberte! Agora! Mas beleza. Oh. Falou, me liberte agora. Vamos lá. Ai. Crítico? Ai, eu tirei 11. 11. 11 mais 7, 18. Fala 2d6 mais sabedoria. Ah, você também conseguiu tirar um crítico. Oi? Você conseguiu tirar um crítico hoje? Eu tiro um crítico. Não, você nem faz dois críticos seguidos, por que você não faz? Ai. Vamos lá, ué. Aqui, ó, você tá pensando. Você tá pensando, mestre Hour. Aí você ganha mais 2. Como é? Pensando, mestre Hour, você ganha mais 2. Vai lá. Não deu? Aí você solta ele. Tem que dar. Não, com mais. Tem 18. Deu 12. Ah, mais 2, 14. Você solta ele. Ele fala isso. É. E ele fala isso, liberta o braço dele. O ponto de ação só dá. A gente tira o nosso. Dá uma ação extra. Não se dá dado a mais? Não. Indicado. Não, uma ação extra. Ponto narrativo da área, porque até agora eu não dei nenhum ponto narrativo a você. Então, ele faz isso e fala assim: destrua esses dois desgraçados! Ele dá ordem pros capenga, entendeu? Uau. Aí os capenga vem correndo, tá? E, mas nessa rodada. De pescar o anzol. Nessa rodada só chegam dois. Chega um pra dar uma porrete na cabeça da Dora e outro pra dar um porrete na cabeça do Moonstone. Tá? Eles são ruins demais. Deu. Mais 5, deu 15. Ataque 15, você pode esquivar. Opa! Bem. Destreza mais luta. É. Ou então você pode gastar um ponto de energia. Isso dá. É, 16. 16? Beleza. Pá! Você virou do lado. O segundo chegou assim pra meter a tocha dele na fuça do mago. Na fuça do Moonstone. E. É, fez nada. Deu 4 mais 5, 9. Passei. Ó, até o mago. Deu uma garra. Aí nessa hora, chega a Dora. Você, Dora. Mata o desgraçado, ó. Dora ficou brava, Dora. Dora ficou brava. Olha os pontos de energia aí. Eu falei que você fica preso aí. Ela vai dar entendo de novo. Vai entendo de novo. Com constrição. Isso. Não. Ela vai dar um tempo sem dar dano, mas que segure ele todo, que mobilize ele. Mobilize ele. Pra mobilizar. Tá. Vai mais deixar ele preso do que apertar. Beleza, beleza. Se ele vai tentar pular pro lado, escapar. Se o seu entrar, imobilizou ele totalmente. Dele foi 16. Ah, de 15, velho. Assim, não é possível, cara. 15? Ai. Deu 15? 15. Ai, shite. Shite. Cara pulou do lado e riu assim. Pulou do lado e flow, aquele monte de raiz saiu no ar assim e agarrou nada. October, você chegou, apareceu lá fora. Apareceu lá fora, eu achei que ia me matar a cabeça que tava lá. Hã? Não, você não saiu pra fora junto com a multidão, não? Não, tem uma caveira lá. Você tá indo em direção à caveira, tá? Então sobrou. O bicho lá tá matando. É. Sobrou a Beheaded. O Beheaded. Eu falei que ele tava indo pro prefeito um tempão atrás, né? Ele já tá mordendo o prefeito. Tá mordendo o prefeito. Não, a hora que ele foi no prefeito, a Tulissa protegeu. Ah, protegeu, pois é. Depois mas aí ela jogou ele na parede. Caiu a viga, não sei o quê. Aí o bicho voltou lá pro prefeito. Comeu metade do prefeito. Não, não comeu, não. Ele acabou de morder no braço do prefeito. O prefeito. Oh, meu braço! Vai Beheaded e braço do prefeito. Juro. Se você tirar crítico, vai o braço do prefeito. Bem, olha aqui. Primeiro ataque. Não foi. É. 16. Calma, calma. Primeiro ataque. O Beheader vai pular pro lado e tentar esquivar. Yes! Oh, yeah. O Beheader esquivou do primeiro ataque do Beheader. Segundo ataque. E voou em cima do C pra te atacar, entendeu? Ah, tá, agora não tem. Não foi crítico. Que troca. É. 13. 13? É, o segundo ataque dele é ruim mesmo. Aí o segundo, a menos 2. Pegou. Pegou? Pegou? Olha. Ele tá com 35. 8, 11, 18. 35 menos 18. 17. 17. Tá quase lá. Beleza, Tulissa. Você tá assim, levantando, assim, com dor de cabeça enorme, sangrando no ouvido, no nariz, na boca. Nossa, os olhos todos inchados. O braço bacon. O braço bacon. Não, o braço bacon. É. E o Hans tá assim, você está bem, Bela, confesso. Não estou bem. Como você está se sentindo agora? Me fala pra mim, como você está se sentindo agora? Como bacon. Um bacon prensado. É, aí o October tá cuidando da cadeira lá. Isso. Né? Vamos sair daqui, eu confesso. O Hans tá. Eu vou correr pra porta então pra abrir a porta. Tá. Tem essa portinha lateral que é onde. Onde tá saindo. Tá saindo. Mas. Né? É, pois é, mas ainda tá todo mundo meio tumulto assim. Isso. Então eu vou pra porta principal pra abrir a porta. Pra abrir pra porta principal? É. Tá. Uma grande explosão assim. É. Então, beleza. Dá a explosão de luz. Tira os PS. Sem dano, sem nada? Hã? Sem dar dano? Sem dar dano, porque é na parede, né? Okay. Você tá pra afastar o fogo, né? É. Na verdade é o seguinte, metade da porta tá com fogo, a outra metade não. Tá. Você pode, se vocês quiserem, quer dizer, a população já abriu a metade que tá... Tá já? Sem fogo. É, já abriu agora. Nesse momento, você vê um senhor abrindo a porta, que tá sem fogo, ele viu que não tá queimando e saindo lá pra fora. Entendeu? Mas quando ele sai pra fora, um dos pescadores arrebenta a cabeça dele, sai cego pra todo lado com uma das tochas. Entendeu? Aí você vê, lá fora tem pescadores assassinos matando todo mundo que tá saindo pela porta. Então. Você pode sair por essa porta e acertar um desses pescadores assassinos. Ah, então eu quero sair pela essa porta. Eu não posso dar a volta e ir no outro lado onde ainda tem fogo? Pode. Aí então eu quero. Não era 10 metros? Hã? Não era 10 metros? 10 metros. 10 metros é curto, né? Porque o seu poder é 10 metros. Né? É. Então o meu poder também é 10 metros. Não, depende, eles variam, não sei. Não, dela. Não, dela. O seu é nível 2 ou nível 1? 2. Nível 2? Ele tá a 10 metros é porque ele cura também, né? É. Porque como ele cura, aí ele. Entendeu? A gente vai regulando os poderes assim. Como ele faz mais coisas, então ele é 10 metros no nível 2. Senão seria 20 metros no nível 2. Ah, tá. Entendeu? Porque eu quero tentar apagar todas as tochas, dar uma cura assim nessa parede. Aí é o seguinte: você vai ter que sair da catedral e andar pro lado de cá. É. Mas na hora que você sai da catedral, você vê a Dora e o Moonstone lutando contra um cara que já tá meio monstruoso, assim. Com os músculos deles estão todos inchados, grandão, com as tripas voando, assim. Isso é que você dá de cara na hora que você sai da catedral, querendo apagar o resto que tava do lado de lá. Você sai da catedral e você dá de cara com essa situação. Aí o que que você faz? Não sei. Vai, desce o cacete no monstro. Não sei, eu acho que ela tava mais interessada em salvar. Não, pois é, ela tava interessada, mas agora ela viu que tem uma criatura, esse cara com as tripas voando, sim, como se fossem tentáculos. Tripas voando, não é verdade, ele tá solto, você não isso. Tá, você não prendeu. Isso. E tem dois desses pescadores. Um tá tentando acertar o Taeron com a tocha dele. Tem outro assim. E tem outro tentando acertar a Dora. Tá, então. Ela ficou assim? Ela ficou assim? É. Assim? É. Eu cuidarei das chamas. Tudo bem. Ele falou isso que vamos dar tocha. Ficou assim. Eu cuidarei das chamas. Cuidarei. Não, foi só um. Foi assim, ó. Eu cuidarei das chamas. Então eu vou lá e vou mandar o poder nele, então. No Gibbs? É. Tá. Gibbs. Qual você vai? O raio de luz? É. Seu? Foi. Você vai em cima dele e vai tacando as adagas. É. Você vai atacar com a adaga dele? Com o poder da luz. Ah, tem. Um raizão na cabeça dele. Beleza. Deu quanto? 11. 11? Deu 11? É. Tá, é. Eu vou. Não, você atira nele e você vê que ele vira a cabeça assim, o Hydron passa longe dele, ele. Ótimo. E dá risada. Saber que ele riu. E Val Helsing. Vamos saber que ele tem senso de humor. É. Val Helsing. Então, eu tô com o padre nas costas, saindo correndo pra fora. Isso, você sai logo depois da Tulissa, você empurra a Tulissa pro lado, por isso que ela erra, né? O raio dela assim. E aí você vê a Val com a bunda do padre, quer dizer, com o padre nas costas, assim. E aí o que você vai fazer? Aí você vê essa cena, a mesma cena lá do combate. Vou deixar o padre no lugar seguro, tem lugar seguro ali não, né? Não, você pode soltar ele no chão, assim. É, vou soltar no chão. Soltar ele no chão, olha. Não, mas deixa eu estar ali junto com outra pessoa, assim, com outra pessoa. Tá, você baixou ele assim? É. Esse vai atacar o Gibbs? Isso é ação ou não? É, você solta ele no chão. Vou atacar com o Gibbs. Gibbs? É. Mas com o quê? Com a espada ou? Você vai atacar com a espada ou com a besta? Espada, né? Com a besta não faz. Ah? Não. A espada? Porque não faz diferença, né? Então tá, então você larga o velho no chão, larga o padre no chão e pega a espada e vai pra cima do Gibbs. É, eu acho que ele tá com ele com o padre, que o padre é um poder bem. É, joga o padre Bento nele, padre mais um. Não escute o Bezerra. Se eu tivesse lá carregando o padre, eu faria isso. É o que Bezerra faria, não um guerreiro treinado. Manda brasa, ataca com a espada. Espada consagrada. Nossa, quase foi. Acho que deu 16. Falar o bicho. 16, beleza. Fêmur mais um. O Gibbs. Fêmur sagrado. O Gibbs. Não. É. Não, o Gibbs. Ele não espera esse ataque. O mais dois meu. É, pra tudo. Mais dois que eu tenho. É só pro dano ou é pra tudo? Mais dois de quê? Aí ele não é, né? Eu só avaliei as. Não, ele bem que é, ele tá possuído pelo bicho, né? É mais dois contra morto vivo? Você tem o bonde mais dois? Mais dois pra acertar. O dano. O dano você ganha um D6. Você ganha um D6 mais 3 de dano. Mas é mais dois pra acertar. Mais dois é pra acertar. O dano você ganha mais um D6 mais 3. Ele tá bem vivo na hora que ele chegou, mas o que acontece é que eu acho que ele tá abatazando, o bicho tá morto aí. Não, não. Que é o Senhor dos Jogos. A sua espada, ela tem uma espada mais um. O que é esse 20 que você pôs aqui? Não, a sua espada é mais um. Contra morto vivo, ela dá um dano extra. É só isso, na hora de atacar, ela já não faz. Na hora de atacar, já botei aqui, ó. Você ataca com mais 10. É isso mesmo. Deu quanto? 16? Você vai agir. Isso, é isso mesmo. Já tá. Pegou nele, né? Não, pegou nele. Pegou. Dá o dano. Você acertou no meio da cabeça dele. Inclusive até grudou assim, ó, na altura do nariz. É um D6. E da cabeça dele escorre uma gosma amarela. É 2D6 mais 10, né? 2D6 mais 10, né? Isso. Não tem algum problema com dano de fogo? Não tem nada. Vê se você toma. Vou dar um diário. 17? Vou dar um diário em todos. Ó, deu. Apeta fio até agora, né? Então. E tá com 19. Dá um. Um pouco do lado e foda-se. 19 de dano no Gibbs. Ah, não, 19 que resta, né? Isso. Hans, caneca de pedra. Oi! Oi! O Hans sai lá de fora. Sai lá de fora. Olha assim, ele. Ó, bem, parece que vocês estão cuidando bem disso. Vou acabar com esses camponeses, com esses pescadores. Aí ele vai em cima, ele vai, corre, ele vê os dois pescadores que estão atacando ali. Ele vai atacar os dois, atacar um e o outro. Ele vai dar um ataque giratório, né? Isso, vai dar um ataque giratório. Ele gira na ponta dos pés, igual a bailarina, e vai, fazendo assim. Com a pontinha, com a pontinha. Vai chuchando. Mr. Chu. Mr. Chu. Vai lá. Com o foguete. Com o foguete, genial. Mr. Chu, melhor me dar. Olha, quase foi crítico. Defesa deles é 14. 20. 20? Dá o dano. Ah, não, matou os dois. O Hans tá que tá. Yes! Matou os dois. Here I am! Os dois estavam meio matou. É, até agora, cara, que eu vou salvar. Você vai count até agora, eu tô entendendo. Vou pegar os outros oito pescadores e vou dar uma jogada de telecinese deles pro lado, assim, tá longe. Beleza. Force push neles. Beleza. É. Rola o seu poder, te tirar 12 e você conseguiu. É, foi 15. Beleza. Eles caíram no chão assim com as chamas caindo e apagando. As chamas se apagam e a chama da catedral ela levanta assim, vira uma bola, desce, cai em cima do Gibbs. E o Gibbs olha assim. E bum, dá aquela mega explosão. E ele explode junto. Se soubesse era fácil, assim, acho que é feito. Todo mundo rola 2d6 mais destreza, tirar 10, toma metade do dano. Quem tá dentro da catedral também? Quem tá perto do Gibbs. Ó, tirei medo, velho. Que é todo mundo. 10 na pinta. O Hans é muito ágil. Quem tirou 10? Quem tirou. 10 in the pinta. Tá. Então deu 4. On the mole. 4 mais 5, 9 mais 20, 29 de dano. Quem passou? 29 de pro 2? 15 ou 14. 29 de dano? 29 de dano. Alguém morreu? É o metade. Pra sempre. Pra sempre. Mais eu também, sempre. Menos de menos 10? Menos de menos 10. Menos de menos 10, eu também. Vocês não passaram no pulo, não? Eu vou dar. Não passei no pulo. Menos de menos 10. 29? É, 29. 29. Eu tenho 22. Menos 20. Eu tenho 22. Não, mas você então, tava onde? 7. Mas eu tava na porta e errei o meu tiro no Gibbs, eu tava na cara dele. Tá todo mundo fora. Não, mas você tava mais distante dele, porque você deu um tiro de luz nele. Não foi, mas tava lá. Eu tenho RD3, então eu tô menos 11. Mas você tá mais distante. Menos 11, Diego. Quanto que eu morri? Morri, calma. Não criamos pânico. Quem passou, ganha metade. Quem não passou, ganha metade. Quem não passou, é fogo. Quem não passou, é 29. Veja os RDs, dá uma olhada no RD. Já com RD. Já com RD. RD 3. Você não tem uma resistência a esse, pra ser fogo, não? É fogo, você é o cara do fogo. É sim, eu sei fazer magia de fogo, não quer dizer que eu resisto a fogo. Agora é a hora, pode usar o ponto de ação. Usa o ponto de ação agora, usa o ponto de ação pra rolar mais uma destreza. Não, mas não, se for, ele poder... Já com a magia de fogo dele, acho sensato ele usar o ponto de ação e combater a magia. Pra tentar fazer um chute nela. Fazer um chute nela, exatamente. Você sente o fogo queimando a sua pele, você sente assim a sua existência acabando e assim, não! Porque a magia envolve controle de fogo, é só exatamente. Se eu tenho tempo de fazer ou não, né? Beleza. Manda pra. Se tirar 12, vê. Ai, meu Deus. Tirou. Yes! Não morreu. Então você fez um vácuo, não sei o que. Agora tem que ver como é que vai fazer com a Tolissa. Milton, usa o seu ponto de ação e dá um cura no seu. Eu já usei meu ponto de ação. Ela dá os dois confrontos. No combate lá, combate das caveiras. Não, é lá dentro, só é um só. É o mesmo combate. Eu acho que é. 9. Eu tô respondo de ação pra fazer isso. E se eu torrar, tipo assim, 20 PS, eu consigo, tipo, estender pra ela? Ah, torrar tudo, torrar os pés inteiros. Até eu cair, 21 pés. Beleza, dois de um fica bem reto. Atrás, assim. Grande aí vai só ficar atrás dele, não tá muito pra proteger. Vai proteger todo mundo. Você vai proteger dela que tá mais longe, vai proteger de todo mundo. Não, só ela, ué, porque é ela que tomou cacetada. Mas ele não sabe, velho. Não, é porque você tava exatamente atrás do Tyron, entendeu? Exatamente atrás do Tyron. E você tava mais do lado. Você falou comigo, né? Exatamente, eu tava perdendo, ela saiu desesperada e eu falei, vai lá e bate no bicho que eu vou atacar o cara. Isso, exatamente. Você, hold me! Só assim, porque ele é menos sensível. Não! Eu só deixo se tiver o hold me! Doido! Foi isso então! Passa assim com o bote, então. Ela vai abraçar por trás. É! Ela vai abraçar por trás. É! Né? Ela vai pegar com o negócio você vai assim. Venha comigo. E aí cai desmaiado. Beleza. Beleza. O resto é tomou dano Mega Mass. Todo mundo se fodeu. Quanto metade de 29? É 14. E aí o Moonstone desmaiou no chão. O Gibbs explode na explosão e vocês ainda veem atrás uma assombração rindo e desaparecendo no ar, e vocês veem a caneta do capeta assim, brilhando, brilhando púrpura. Caça fantasma, caça fantasma! Mas é, posso jogar? Eu não tenho mais, eu só tinha três. Tem dois, três. Não posso jogar mais um? Mano. Caça fantasma. É, como é que chama? Bom, caça fantasma. É o negócio do Saci. Pode é, Hound Siphon. Hound Siphon. É Hound Siphon, é Granada das Assombrações. Pode jogar, joga. Como é que joga? Não, você simplesmente pega e joga. Rola uma destreza. 2d6 mais destreza, mais arma. 2d6 mais destreza, 3 mais arma. 5, 2d6 mais 8. Tem que dar 4. Tem que dar 12. Essa é a segunda aparição. Aí você acerta na cabeça dele. Uau! Deu! Beleza! Rola o dano, 3d6 mais 10. Rola o dano. A gente tem que entender que quem tá aí, tipo, quem fez isso com ele, né? Pra ele morrer totalmente, tem que dar 25. Ele vai escapar. Ele vai ter que. Ele tá indo embora. É. De repente a gente consegue pegar o menino inteiro. Não, meu. 8, 12, 22. Ai, 22. Mas... Foi quase. Pode ser dois. Pode ser mais. Dois. Não, não é dano, não, né? Aí não, ele estoura assim, mas uma parte dele sai voando. Só que se vocês enfrentarem de novo, vai estar mais fraco. Então, massa. Quase capturou. Nisso, o Taeron tá lá no chão, todo quebrado, todo mundo pegando fogo assim, não, a população e a desesperada. A caveirinha sumiu, vou desligar meu. Não, a. É, o Edmund só, né? Tem mais alguma ameaça lá? Ah, é, a caveirinha sumiu. Tava lá no meio, o prefeito cai assim no chão, o padre levanta todo deprimido, o prefeito sai assim, segurando o sangue que sai do. Vou desligar minha família. Aí o prefeito sai. Vamos, eu vou lá, tá prefeito? Não, vou lá, prefeito. O Taeron tá desmaiado ainda lá no chão. Então, vou curar ele. Tá. Não, mas a cura não recupera ele. Não recupera ele. Ele tem que dormir. E ele tá exausto, ele vai ter que dormir umas 4 ou 5 horas. É melhor assim, tem que falar um full rest agora. É, é um full rest. Aí a chuva tá comendo, tá caindo. Por lá fora aquele barrão pra todo lado assim. Aí o prefeito sai. Ah, minha cidade, não. Aí ele tá indo lá pra casa dele. Então os donos fazem os outros. Eu falo com ele, tá passando por vocês. Como é que tá andando, passando por vocês. Como é que o nome dele? Prefeito! Volta aqui! Heartmouth. Isso tudo é culpa sua! Você que não quis que a gente viesse resolver esse problema! Você que não contou pra gente toda a verdade! Sacerdote! Você tem razão. Você não vê o perigo que está acontecendo na sua cidade? Dá uma pulinha ali pra confiança, investigar. Sim, eu sei. Mas se lá na capital de Califas descobrirem que nós matamos o que nós fizemos há 50 anos atrás, nossa cidade vai perder o direito de ser independente. Nossa cidade é um paladinato. Nós vamos perder e voltar para o reino. E mais do que isso, todos os sobreviventes, todos que ainda estão vivos, serão levados presos para Califas. E se você não fizer alguma coisa, todo mundo vai morrer. Você não tem opção. Fala agora sobre o caminho suficiente. Você tem que nos contar o que é o caminho suficiente. Sim. Agora contarei. Na curinha dele. O caminho sussurrante, ele veio para nossa cidade. Nossa cidade estava sendo assolada por assombrações e fantasmas, como vocês viram. Ele veio para nossa cidade e disse que caso eles pudessem ir nas ruínas, nós nunca mais teríamos problemas com as maldições das ruínas. Eles foram muito, vamos dizer assim, muito incisivos, convincentes. E assim nós deixamos ir, permitimos a guarda abrir o caminho e permitimos ele. O professor Lorimor foi contra a presença desses seres. Mas eles dizem que eles eram apenas estudiosos. Onde que é a sede deles? Não, isso eu não sei. Você não sabe? Não. Onde que eles... Mas há rumores de que o líder deles está bem próximo da família real. Família real? É um ser, uma pessoa, um homem muito poderoso. Então, mas aí o senhor permitiu que eles fossem para as ruínas? Isso foi quando? Isso foi há uma semana atrás. Na semana que o irmão morreu. Alguns dos meus soldados dizem que eles escreveram algumas coisas nas bases das ruínas, mas apenas isso. O professor Lorimor, eu pedi para ele que não interferisse com o caminho sussurrante, mas ele foi mesmo assim. Foi até lá, mas depois nós encontramos eles mortos. Quantos eram? Os integrantes do caminho sussurrante. Eram seis. Seis necromonges. Eles estiveram lá e foram embora? Sim, eles já não estão mais aqui. Ah, eles foram embora? Sim, eles fizeram alguma coisa lá e agora saíram daqui. Não sei pra onde foram. Você deixou eles irem embora assim, fácil? Uai, por um bom tempo não tivemos problemas mais na cidade com as assombrações das ruínas da prisão de Harrowstone. Até hoje. Parece que que todos esses anos, esporadicamente, alguma pessoa desaparecia, alguma coisa. Dizem que a prisão tinha um guardião que protegia a nossa cidade das assombrações que existiam lá. E havia rumores sobre isso. Mas parece que agora as assombrações de lá estão totalmente livres. O que será? Não sei. Não sei. Será que esse caminho da sombra não foi lá e... Não sei. O professor Lorimor ia me dizer algo. Diz que ele estava prestes a descobrir algo quando, infelizmente, aconteceu aquele acidente e ele morreu. Agora eu vejo. Oh, nós erramos há 50 anos atrás e erramos novamente. Não! Perdi minha cidade, não! É isso mesmo! Perdeu! E eu sou um dos piores! Ah, eu tenho que me matar agora! Não posso mais viver, esse é o Padre Gimborough. Ah! Ele entrou pra dentro da igreja e ele tá quase desabando, ela tá meio assim balançando. Vai segurar ele. Não, minha filha, me largue, minha filha, me largue! Pra que eu vou viver agora? Nós vamos ajudar. Pra reerguer a cidade. Ele me dá um motivo pra eu viver. Pra corrigir o seu erro. Você tem esperança. Você é um padre, tem que ter esperança. Padre tem que ter esperança. Você vai viver por obrigação. Eu perdi a minha fé. Tem que ter esperança. Como viver sem acreditar em nada? Fé. Tem que ter fé. Como posso resgatar a minha fé, minha filha? Deixa ele embora. Hã? Deixa ele embora. Deixa eu conversar um pouco com o padre. Deixa ele. É mais do que a chance que ele deu para as pessoas que estavam no presídio. Sim, eu vou me matar! Essa menina fala palavras de verdade! Vai, eu vou deixar, beleza. Ele tenta sair correndo, você continua segurando ele? É, eu continuo segurando, porque às vezes ele sabe mais coisas. Porque acho que o motivo pelo qual eu fui na igreja foi conversar com ele depois. Vai, se mata! Nega pra cidade, a mínima ajuda que pode dar. Leva a Dora lá pra fora? Lá pra dentro? Pra algum lugar? Pra algum lugar. Nega a cidade, a mínima ajuda que você pode dar. Não! Nega, Dora, então, Dora, me ajuda a levar ele pro... Não! Isso, Tunisa, vamos conversar com o padre. Você acha que meu Deus, que a deusa Farasma pode me perdoar? Pode perdoar. Depende. Vamos lá, Tunisa. O senhor vai ter que ajudar a gente. Eu tô levando o Taero de volta pra... Mas eu não posso voltar a Harrowstone. Por quê? Lá evoca muitas memórias para mim. Não! E o que o senhor sabe sobre esse grupo? Você precisa nos ajudar com informações. O caminho sussurrante? Não. Eu falei para o prefeito que ele não devia escutar o caminho sussurrante. O caminho sussurrante é uma seita antiga aqui em Ustalav, de milhares de anos. E a presença deles aqui parece que eles estão querendo algo. Algo. E eles tiraram algo da prisão. Eles libertaram. Mas eu não posso voltar na prisão, tenho muitas lembranças. Principalmente por ter entregado o meu irmão. Entregado seu irmão? O que é seu irmão? O padre charlatão. O que você pode falar sobre ele? Todas as informações. Você conhece ele? Ele era meu irmão, a linha da campanha. Mesmo da minha igreja de Farasma. O Padre Charlatão era um dos cinco? É, um dos cinco. Era um dos cinco. Ele era um padre muito feliz, muito bom, fantástico, com grandes sermões. Eu, Greenborough, eu sempre queria ter os sermões que o meu irmão, o padre. Não tem o nome dele. Não, porque como é que chama? Como é que chama aquele padre? Aquele bispo ruim do Pilares da Terra? Como é que ele chama? Sei. Não, vou dar o William. Ok. Direitou meu nome. Zózimo? É, Zózimo. Então é Zózimo. Zózimo é mais chique, é do irmão Karamazov. Tá. Tá vendo? RPG é cultura. Meu irmão, Padre Zózimo, tinha uma boa fala, falava com todo mundo, um grande carisma, converteu vários para a Farasma. E ele tinha uma atenção especial com as crianças. Onde ele ia, ele levava doces para as crianças. Ele tinha uma carroça onde ele ia para o interior, para o campo, nas fazendas, e levava doces. Chegava nas fazendas, ele tocava o sininho dele, trilim, trilim, trilim, doces para as crianças. E as crianças iam lá e comiam os doces que ele dava. Porém, com o tempo, nós vimos que algumas crianças desapareciam. Até um belo dia, aqui na catedral, lá nas masmorras, eu vi ele. O que ele fazia, coisas inenarráveis com as crianças. E depois as cortava inteira e enterrava dentro da catedral, dizendo que assim elas iriam para o céu e não precisariam se perverter quando ficassem adultas. Uau. Eu descobri isso. Tinha isso na música, tinha um negócio desse na música. Coleciona crânios, um negócio assim. Não, o que o cara falava é as duas últimas. Né? O cara falava mentiras. O cara geralmente vai falar, escute, cuidado, vai te matar. Isso. Aí eu tive que entregar o meu irmão e ele foi para a prisão de Harrowstone. E foi por isso que eu incitei a população a queimar a prisão. Mas eu não sabia que haviam 25 soldados, mais o diretor Warren, mais a sua esposa Vessoriana lá. Não sabia, eu achei que eles tinham saído, eles tinham fugido pela parte de trás. Sim. Sabia sim. Como você sabe que Como sabia? É que você sabe? Como é que você está afirmando isso com tanta veemência? Nós tivemos uma visão dentro da igreja enquanto a gente rezava. Foi. Que isso? Visão de quê? O que vocês viram? O que aconteceu no dia do incêndio? Não, deve ter sido a deusa Farasma mandando essa mensagem. Ah, não há jeito de eu pagar os meus pecados, meus irmãos. Não há mais sentido para mim. Você acha que eu posso recuperar a minha fé depois disso? Depois de ter matado o meu próprio irmão? Depois, junto com ele, vários inocentes? Se a justiça for feita, sim. Você acha que tem algo que eu possa fazer, que possa resgatar alguma coisa? Pode, pode. O quê? Não sei, mas deve ter alguma coisa. Fica sacerdotisa. Eu tenho alguns poderes de cura, mas eles não servem para resgatar a minha fé. Eu tenho alguns poderes de cura, mas eles não servem para resgatar a minha fé. Eles não servem para mim. Então, aqui ó. Parece que você tá carregando três sacos, três cabos de vassoura. É tipo só osso. Você vai conseguir recuperar sua fé se você conseguir ajudar aqui, ó. Eu tenho que descansar. Ajudar vocês? Taverna, já. Vocês querem que eu vá com vocês para a prisão de Harrowstone? Sim. Eu que sei de tudo que aconteceu lá dentro? Sim. Se posso contar para vocês a história das coisas, das atrocidades que aconteceram lá? Sim. Bem, essa penitência, cara. Professor. Pois é. Se você como uma pessoa de Deus e que ainda não está manchada pela sujeira do mundo, apesar de estar cheia dessas roxas, né? Totalmente roxa bacon, e quebrado esse braço de bacon, você acha que se eu ajudar vocês, se nós conseguimos limpar a prisão de Harrowstone de todas as trevas que existem lá, que já mataram milhares de pessoas que já foram até lá e cuja aventura e cuja essa missão será praticamente impossível de retornar vivo, será que com isso eu estarei de bem com minha deusa? Acredito que sim. Se o senhor, se você se sentir... Se for de coração. Se for, se você realmente se arrepender dos seus crimes. Eu quero ver se ele tá sendo sincero. Tá. Sentir motivação. Tá, rola aí. 2d6, mais carisma. Eu tenho que sentir motivação, porque a conversa sabe quando alguém tá mentindo. Isso, então é sabedoria mais sentir motivação. Nossa, que bom. Deu quanto? 11. Bem mais ou menos assim. Você sente que ele está com plena certeza, ele realmente está querendo se redimir, né? Mas você sente que dentro dele tem um trauma muito grande e um princípio de insanidade, entendeu? Você sente nisso, você sente que essa decisão dele é meio exagerada, assim, mas ele fala, não, eu vou com vocês até lá, ajudarei no que puder. Green Barrow enters party. Aí fica verde. Agora ele começa a andar atrás. Eu vou carregar o equipamento. Beleza. Enquanto isso, o Mustron tá desmaiado lá. Ah, então, e a gente vem. Então eu quero ir pra taverna. Todo mundo vai pra taverna agora, dormir. Agora é só o dia seguinte, 24 horas. Então vocês dormem até o dia seguinte. É. Tá. Beleza. Você para todas as energias. Na não noite. Noite estudando. Não, né? Não vai passar lá, não. Ok, vocês querem dar o pi agora? Pode dar o pi agora, né? Então, eu só antes de terminar, eu vou narrar um pesadelo que um de vocês tem. Foi três. Adora. Foi três, adora. Yes. Adora. Puta que esse negócio todo. Adora. É o seguinte. Por que tá com puta com o cara, velho? Você tá sonhando, assim. Você tá sonhando. Você escuta uma voz assim. Tora! Tora! Guaraná! Tora! E é a voz do seu mestre. Ai! E aí. Você vê das ruínas. Você vê as ruínas da prisão. E de repente você vê uma sala assim enorme, onde o seu mestre está acorrentado no chão, completamente, totalmente magro, assim, nem sem comer, com as vestes verdes, assim, totalmente sem comer. E você vê que as pernas dele estão totalmente destruídas e os braços dele estão totalmente destruídos. E aí ele está assim, Dora, Dora. E no local você sente uma presença horrível, uma espécie de concentração de sombras, assim, de onde surge um martelo. Um martelo, assim, brilhante, de azul, assim, brilhante. De repente esse martelo chega e pá, e bate de novo no pé do mestre. Ele, e aí uma voz, assim, esse fantasmagórico correndo, fala assim: onde está o seu crânio? Vou pegar o seu crânio. Preciso consertar o crânio dela. E aí ela volta à vida. Aí pá, ele bate de novo. Onde estão os meus crânios? Eu não sei. Oh, Dora, salve Dora. Aí você acorda no dia seguinte. E aí a gente dá a pausa aqui agora. E aí terminou a sessão 4. Sessão 3? Sessão 3 do Reino do Terror. É, sessão 3 do Reino do Terror. Ei!